Você devia estar todo feliz aí, Carlírio. Nossa, mano, muito sério. Hoje foi churras lá da empresa, cara. Comeu muita carne boa. E aí? Comi demais, comi muita carne. Muita, muita Aí, carne. ó. Um ano sem comer carne direito, por favor, né? Me poupa. Comi muita carne e ainda fui contemplado no sorteio. Ganhei uma camisa oficial do. Cara, É, mas você gente. não torce pro. É, eu acho que você vai fazer de pano de chão, né? Mas tudo bem. O Shinjiteu, Shinjiteu, sono se kumiwo. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Nossos Animes, edição número 40, edição de final de ano, edição especial. E eu sou Evlásio Júnior, eu lhes dou o meu oi, oi. E Carlírio Neto também está aqui comigo para apresentar os demais participantes. Isso mesmo, saudações a todos. É a 40ª edição dessa série de podcasts e ela tem um significado bacana porque, como o Vilásio bem falou, é especial de final de ano. E teremos um tema muito bacana para tratar aqui. Mas antes de tratar do tema, né, vamos apresentar toda a equipe. E vamos começar apresentando a equipe por ele, Luke Lucas. Eu passo no novo pelado. Isto é a maior putaria! Putaria! Luke, essa informação não era necessária. Especial de fim de ano, pô. Tem que a, ter. A grande questão é: o que ele está fazendo pelado? Não piore, não piore, não piore. Depois vocês dois ficam no chat ali. Todo A gente já santo, falou Roberto sobre Carlos. isso, então vai falar de novo. Caso que não envolva chantilly, essas coisas, acho que tá tranquilo. A gente é É gordo, só mas não é hora escroto, não. Calma. de beber. É só hora de beber, mano. Meu Deus do céu. Ai, meus olhos. Ok. Depois da ótima apresentação do Luke Luca, temos o Eric. Olá. Oi, eu sou o Goku. Depois do Eric, temos o Bebop. Eu descobri que na Áustria eles têm o ritual lá do Anti-Papai Noel, onde parece que tem um. Eles celebram a existência de um demônio chamado Krampus, que une as crianças mais. E no dia 5 de dezembro, as pessoas saem fantasiadas de capeta na rua, batendo nas outras com uma vara. Eu achei isso estranho, cara. O Anti-Papai Noel é um cara que vai passa em casa pegando todos os presentes pra ele. Horrível, horrível. Tipo o Jim Carrey, mano. Costume estranho, mas enfim. Após a apresentação do Bebop, temos a Nath. Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez por aqui. É isso aí. E por fim, temos a Nayara. Elisa ganhou Masterchef, ruê! Caramba, meu. Nossa! Pai, abre o pote aqui pra mim, pai. O pai da Elisa podia mexer no meu computador, porque ele é mágico com as mãos. Incrível. Ele foi passar um ano novo contigo, Lu. Pelado ainda. Meu Deus. Ok, sessão das ideias aqui, sessão das ideias. Falando em tradição bizarra, a gente tem um Roberto Carlos todo fim de ano na Globo, tá bom, cara. Com as mesmas músicas, puta que pariu, cara. Não, chega. As vovós gostam, as mães. Ah, também tem Fica espacial toda de fim de ano babada. do Didi, cara. Nossa, mãe. Enfim, após a apresentação de toda a galera aí, é bom vocês saberem qual que é o tema de hoje, que é um tema bem especial, como já foi dito, onde nós vamos Dinossauro citar. de calcinha. Corta essa! Não! Nada de dinossauro de calcinha hoje. Só explicando pro pessoal que eu não coloquei a imagem do dinossauro de calcinha lá no post do podcast porque o computador do Luffy, a fonte, queimou, então ele não pôde me passar a imagem. Isso Você aí. colocou de raiate, então. É, eu coloquei do Papai Noel. Foi coerente, foi coerente. O tema de hoje, então, para vocês saberem, ou para quem não se recorda, quem não tem escutado o último podcast, que já está disponível, é uma singela homenagem ao ano de 2014, onde cada um de nós escolhemos aquelas músicas que mais nos agradaram, ou E que não algumas músicas saíram da. antes. Ok, Evilásio, algumas músicas que nos agradaram no ano e que de preferência não tenham saído em nenhum podcast sobre músicas e animes desse ano. Do ano passado também, né? Tá O Bob tá certo. nas maconhas aí, mas tudo bem. É, continua. Ok. Eu tô vestido pelo menos. Sentiram sua falta, cara, no último podcast. Sentiram tanto Todo minha mundo. falta que demoraram 30 minutos de gravação pra perceberem que você não estava aqui. Obrigado, pessoal, pela consideração. Um abraço a todos vocês. Não, foi uma pessoa específica, viu? Só pra deixar claro. Ai, sacanagem Foi o Eric. A zoeira não tem fim, realmente. A E a pessoa já se entrega, já. A zoeira vai escutar esse podcast, deixa vou saber. muito Aí, legal. terminou de baixar Dragon Age. Eba. Arr. Muito bem. Alguém vai jogar enquanto tá gravando. Não, dúvida. Vai jogar Dragon Age não, enquanto tá gravando. Então, devemos quem vai ser a primeira pessoa a citar uma música aqui. E a primeira pessoa do dia vai ser a Nath. Menina, a Desculpa, a Natália. Ah, claro. Natália. Natália. Chaika. Acabou, cara. Fiquei muito puto. Meu Deus. Chaika. Final foi bom. Sem spoiler. Muito corrido. Então, a minha primeira música é a música de No Game No Life, a opening, This Game, é cantada pela Suzuki Konomi. E, bom, acho que, não sei se vocês já comentaram sobre o No Game No Life aqui, mas tá entre os top, pra mim, né? Na minha opinião, tá entre os animes melhores desse ano, assim, sabe? Top 3, talvez. Se possível. Quer uma dica? Dica. Não escute o anime podcast da temporada de abril. Você não vai gostar. Você falou muito mal do anime, alguma coisa assim? Não. Só um pouquinho, né? Eu imagino. Vou escutar anyway. Não, acho que a nota é boa. Acho que ficou 3. Prefiro mulheres com mamilos do que sem mamilos, por favor. Será que não é de Natal, né? Fim do ano, estou falando de mamilos. O Seiya também não tinha coisa embaixo. Mas aí eu acho que não era censura, ele não tinha mesmo. Meu Deus do céu. No Game No Life. Vamos voltar para No Game No Life. Como No Game No Life nunca foi indicado, eu vou ter que falar assim, anyway. No Game No Life é a história de dois irmãos, que não são irmãos de sangue, né? Os pais deles, né, se casaram, viraram irmã também. É, a irmã mais nova, a Shiro, né? E o irmão mais velho, já esqueci o nome do parâmetro. É uma criatividade incrível pra nós. Brasileiro preguiçoso. Ah, meu Deus. Se fosse os personagens online deles eram Sephiroth, 999, Toguro, alguma coisa assim. É sempre assim. É, continuando. É, No Game No Life é baseado numa light novel de Yu Kamiya. O anime, ele teve, se não me engano, 12 episódios, ou foi 13. E conta a história dos dois irmãos, que eles são viciados em jogos porque eles não conseguem sobreviver na sociedade, de certa forma. Eles porque não. Eles são medrosos, covardes. Eles não têm convivência, eles não conseguem conviver com a sociedade atual. Eles são medrosos, eles não conseguem falar com as pessoas. E aí, num belo dia, eles receberam um convite de uma partida de xadrez. E os dois acabaram ganhando essa partida. E eles foram convidados por um deus para poder morar num outro mundo que, de acordo com esse deus, seria o mundo certo para eles, né? Um mundo onde todas as regras são decididas por jogos. Quer dizer, não tem regras, né? Só existem, acho que são... são 5 regras, uma coisa assim. E tudo daquele mundo é decidido por jogos. É, tem várias raças, e no caso a raça humana é uma delas. E aí eles foram transportados para esse novo mundo. De repente eles ficaram fodásticos, porque eles eram uma dupla de jogadores que tinham a fama de nunca terem sido derrotados em nenhum jogo. O Kohaku, que, né, a ideia é que seja um espaço em branco, né? Que é isso que significa. Pra se manter misterioso, essas coisas. E, bom, depois que eles foram pra aquele mundo, tudo começou a dar certo, assim. Porque eles ganhavam em todos os jogos. E no fim das contas, eles conheceram a princesa lá do mundo. De lá. E acabaram participando de um torneio pra ver quem ia ser o próximo rei. Do reino dos humanos, e acabaram vencendo, e aí eles dois viraram rei e rainha do mundo lá, e agora eles querem ganhar das outras raças para que eles possam ter a chance de ter uma partida com o deus daquele mundo que trouxe eles para lá. Basicamente é isso. Eu não consigo gostar do Eti desse anime. Eu gosto das lutas e tal, mas eu não curto muito Eti, não. Eu eu vou te falar. Ah, não entendo. O que eu acho legal de No Game No Life é como ele é totalmente honesto com a sua babaquice toda. Eu concordo, exatamente. Caralho, é isso, Eric. Exatamente isso, cara. Você, a primeira coisa que você tem que fazer ao ver No Game No Life é desliga a sua mente. Não tente achar argumentos pra porra nenhuma. Nada faz sentido. Uhum. Eu achei, eu acho legal, eu achava legal por conta disso. É totalmente idiota, mas ele tirava sarro disso mesmo, ele sabia disso. É o que eu acho mais bacana. Eu odeio quando é uma série que tem lá o Eti abusado, mas fica levando a sério com um drama ou qualquer coisa. Deita lá, por exemplo, pra facilitar. Não, não vai citar essa porra aqui, não. Primeira vez que eu vi esse nível, eu tava comparando ao Mundo ID, Tati e tal, que eu gosto bastante, mas não. Eu prefiro ainda o Mundo ID, mas tudo bem. Ele sabe que não faz sentido o que eles estão fazendo, e você aceita isso e vai indo. Mas eu achei até que os truques dentro daquele mundo eram bons, assim, pra ganhar no jogo, assim, sabe? Eu pensei, nossa, como ele pensou nisso. Não. Teve muita resolução dos X-Machina nos próprios jogos, mas foda-se, eu não vou achar argumento pra brigar. Se eu quiser achar argumento pra tudo que tem ali, cara, eu vou odiar o anime. Ah, mas essa é a graça. Você nem consegue discutir isso, né? Aquele jogo de palavras, por exemplo, entre ele e a. Não! Qual o nome da garota? Jibiru. Isso. Aquilo ali, puta merda, aquilo é uma coisa totalmente não forçada, mas sentido. Era divertido. Oh, mas era divertido. Vi isso a primeira vez no primeiro jogo de xadrez, cara. Quando ele começou a convencer a rainha de uma peça de xadrez. Mas foi da hora. Ah, beleza, foi da hora, mas tá bom, foda-se, não quero mais pensar em nada. As regras não fazem sentido. Eu acho que aquele deus é um merda. Ainda não consigo acreditar no poder daquele deus. Mas eu sei que o autor não vai me dar motivos pra acreditar nisso, então já tô aceitando. É, acho que No Game No Life é um bom entretenimento. Bem que vocês falam, desliga o cérebro e se diverte. É, acho que a proposta é bem simples. A proposta é simples, se diverte, pronto. É isso aí. Eu me divertia, por isso que tá muito apreço. São pessoas que não aceitam Deus Ex Machina, não assistem. O Itsuka, outro anime que foi baseado numa obra desse brasileiro, o Kamiya. O Itsuka tema no Kurosaga, isso aí eu já, né? Ele tentava chatinho, ser um pouco, né? Sério, eu já achei bem chatinho, bem sem graça. Mas ele é só desenhista, não? Ah, de Itsuka tema no Kurosaga? Acho que é só desenhista. Acho que é, no argumento não é dele, não, acho. Ah, sim, é, ele é só desenhista. A arte de... doer meus olhos, principalmente No Game No Life, eu achava muito exagerado. Esse No Game No Life é legal que tem um trabalho em família, né, porque ele faz a novel e a mulher dele faz o mangá. A arte da novel, concordar que não é do meu gosto, assim, mas eu achei que a adaptação do anime ficou muito boa, mesmo com aquelas cores super vibrantes, assim, sabe, que deixa o mundo com dor de cabeça. Mas faz parte da série, eu acho, entendi, né? É, pode repetir pra nós então o nome da música, senhorita Nath? This Game, de Suzuki Konomi. após a nossa primeira indicação, vamos então à segunda pessoa nesse podcast. E é a vez dele, Bebop. Vou indicar a abertura de Mushishi, do Show, com o nome da música Shiver, da Lucy Rose. Então, essa cantora aí estreou com esse primeiro CD dela, que eu baixei o CD. E é bem bacana o CD, várias músicas boas. Gostei muito da voz dela, bem diferente do que eu costumo ouvir. Ah, é meio celta a música, assim, tem um clima mais counter, é bem legal de se ouvir. E essa música especial, assim, porque a abertura anterior da primeira temporada de Mushishi já era ótima. Adorava, achava que seria difícil superar, mas essa música é tão boa quanto. Com a voz dessa menina aí, fica até melhor, eu diria. Tem que contar a história de Mushishi de novo, Vila? Vocês que sabem. Vou contar então como se fosse a Loba. Oi. Só tentar entender. Oi. Ah, eu já ia fazer isso com o meu anime, paga. Então, Mushishi é a história de um cabra de cabelo branco que vai pro meio do mato caçar uns bichos. E aí ele fica curando as doenças das pessoas que não entendem que tem esse tipo de doença. É isso. Tá certo, mas tá totalmente errado. Volta aí. Posso fazer uma pergunta? So wrong in so many ways. Fazer três, claro. Essa aí foi a primeira, tem mais duas. The Sorry Fit Song, da primeira temporada, é abertura e encerramento. Abertura. Encerramento de cada episódio é diferente. Essa música é excelente. É ótimo também. As opens, as duas temporadas são em inglês, né? Acho que é pra fazer referência ao fato do Ginkgo ele ser meio que contra todo mundo, que ele é o único que usa roupa ocidental, né, dentro da série. Todos os outros usam roupas do estado de Japão, kimono, essas coisas. Ele é mais avante à época. Será que é por causa disso que tem a open em inglês também? Tá sendo contra? Eu não sei, eu acho que eles queriam colocar músicas celtas mesmo. Coisas assim, mais um clima de floresta, de interior, meio mítico, fantasioso. Deve ter isso também no Japão, né? Mas por que eles pegaram essas canções em inglês, exatamente? Não tenho ideia. Mushishi é uma obra bem indicada, essa que é a verdade. É uma obra das mais indicadas desse ano e que vai deixar sua ponta de saudade ano que vem, com certeza. Vai deixar a pontinha. Mas, muito bem. Bebop, com base na sua indicação, repita pra nós o nome da música, por favor. Shiver, abertura de Mushishi Zoku Show, da cantora Lucy Rose. Right, we both enjoyed a good fight, and we sold all the holes we had to prove to make the other one leave. And I loved the way you looked at me, and I miss the way you made me feel. Após o Bebop, é a vez da Nayara fazer sua primeira indicação. Então vamos lá. Bom, eu escolhi a abertura de Mahouka Koko no Reitosei, né? Ou The Irregular in Magic School, da Lisa. Lisa, que foi mais conhecida em 2010, né? Por ser uma das vocalistas do grupo fictício, né? A banda fictícia Girls Dead Monster, de Angel Beats. Depois ela também cantou a opening de Fate Zero, cantou a abertura de Sword Art Online, e atualmente ela tá cantando as duas endings também na segunda temporada de Sword Art Online. Escolhi essa música porque a Lisa, ela vem em carreira ascendente, né, crescendo sempre. Acho que é uma música até bastante vibrante, talvez uma das melhores que ela já fez, apesar de ser só o quinto single dela. E falando de Mahouka, eu acho que é um belo destaque do ano, apesar de ter um início meio lento, pois acho que da metade pro final acaba empolgando bastante. Acho que é uma obra que vale a pena ser considerada desse ano de 2014. E falando um pouquinho do enredo em si, Marroca mostra um mundo que magia e ciência estão sempre conectados, né? E a história fica concentrada no Tatsuya Shiba, que ele tem um passado misterioso, sempre ligado com o militarismo, mas acaba mostrando ele um pouquinho mais frequentando uma escola de magia, junto da irmã dele, a Miyuki. A escola basicamente divide os alunos em duas classes, que são os Witch, que são do curso 2, e os Blooms, que é do curso 1. A diferença é que normalmente os Blooms são aqueles que controlam melhor magia, então tecnicamente eles são melhores alunos, e os Weed, que não sabem controlar isso direito e acabam até sofrendo preconceito na escola por isso. O Tatsuya, ele acaba sendo o irregular da escola porque ele parece que ele tem alguns problemas com magia, mas na verdade ele é um deus ex machina, enfim, ele é um dos fodões do anime. Então é basicamente mostrando essa história de preconceito na escola, né, ele mostrando realmente que ele não é tudo, que ele não é um irregular. E ele também tentando resolver várias pontas de política que acaba entrando no meio do anime, uns ataques até mesmo terroristas, coisa que envolve máfia, mas enfim, eu acho que o melhor mesmo é o segundo arco do anime, que ele basicamente vira Jesus. Essa parte do segundo arco que tu falou, Nayara, é a mais problemática do anime, na minha opinião, em termos de opiniões, porque o que eu mais via em blogs, fóruns e até mesmo no Twitter era o pessoal satirizando o nosso amigo que tu citou aí, justamente por ele enfrentar basicamente sozinho os terroristas que atacaram aquela escola no meio do evento. E realmente, se for bem direito... Pior é que tem motivo, não vou também dar spoiler em nada, mas meio que fizeram um experimento com ele pra ele ser desse jeito que ele é, apelão. Uma pergunta, quantos Onichans por segundo a garota falou em alguns episódios aí? Porque, nossa, de Deus. Milhares. Eu sei que uma galera contou no primeiro. Acho que no primeiro ela falou 31 vezes Onisama. Onisama! Oni! Mas o que o bom, Luke, é que ela diminuiu muito essas falas com o passar dos episódios. Tanto que no segundo cu, praticamente se reduziu a uma ou duas vezes por episódio. Nossa, uma ou duas ela vezes. É uma vitória. Isso é uma vitória, cara. Perto de 31 a 30 que ela falava por episódio no início, de um pra dois é... Ela no começo, ela era muito irritante, Deus do céu, puxa, ainda bem conselho que ela melhorou, fazia... mas assim. Aquela garota do conselho fazia o bentô dela mesmo ou não? Claro no... que... Eu odeio esse anime com todas as minhas forças, eu não cara. Eu não posso. O começo é muito bom, magia, o cara tirando uma arma, que não sei o quê. Aí depois, Onisama, Onisama, Ah, esse mapa. Ok, entendemos. Ok. A Roca eu já não gostei desde a Light Novel, mas eu acho legal o mundo que eles criam, toda essa questão de ciência misturada com magia e tal. Mas o protagonista é um cara inexpressivo, bem sem graça, a irmãzinha é irritante demais. Essa seriedade, não curti isso. Não, aí entra o quesito que a Nayara falou, né, Eric? É que ele realmente foi criado com esse propósito. Só que aquela história, já no início do anime ele se mostrou assim, então pro pessoal ficou meio Deus Ex Machina mesmo. Até pra mim ficou meio Deus Ex Machina, cara. Acho que pra todo mundo. É que são estudantes ainda, e ainda tem todo esse preconceito besta de divisão entre o pessoal lá das salas superiores. Ai. Eu acho que Marroca podia ter sido... Pra mim, é um dos animes, assim, quando tá no ano, mas longe de um pódio que poderia ser dele de direito, justamente por ele ter pecado em alguns pontos, especialmente no primeiro call. Eu acho que um desses pontos, na minha opinião, foi justamente esse... Onisama! Que o Luke tanto exalta. Que o Luke pecou, também, pecou também na falta de um animador pro rosto do cara, porque... Até saíram memes com isso. Ele bravo, a mesma cara. Ele fazendo nossa, uma piada. Ele sendo malicioso. Ele, nossa, ele triste. A mesma cara sempre, não importava. Mas eu acho que isso é de propósito. Porque, tipo, o poder dele foi bloqueado pra que ele obedecesse à irmã dele. E aí eu acho que os sentimentos foram bloqueados junto, tá entendendo? Então ele não podia fazer expressão nenhuma, porque ele também não sentia porra nenhuma. Ele tava sério o tempo inteiro. A animação do rosto dele foi pros peitos daquela garota de óculos. Nossa, é desvio de verba, hein? A primeira cena da garota é os peitos balançando incrivelmente. Bota um sutiã, garota. Perto isso aí, pelo amor de Deus. Depois fica caído, recorte. Caramba, caramba. Meu Deus. Ok! Muito bem, então. Nayara, repete pra nós o nome da música, por gentileza. Rising Hope, abertura de Marroca, da Lisa. Após a primeira indicação da Nayara, então é a vez do Eric fazer a sua indicação. Eu, no caso, indicarei a música de abertura de Madano Tofanades, a música Gisen no Kaze, cantada pela Konomi Suzuki, a mesma de No Game No Life, mais atrás. E, no caso, eu me enrolei na hora quando eu fui falar do plot desse anime lá no podcast do Anime Cote, porque são muitos nomes de países e personagens enrolados, então eu vou dar uma de lobo aqui em homenagem a ela também, porque ela não tá aparecendo. Que no caso, eu só vou trocar algumas coisas. Existem em São Paulo 7 vanades, que são 7 guerreiras que possuem armas. O que você tá falando, Eric? Desculpa. Eu até agora eu tô falando de Madano Outo Vanades, aquele lá das Valkyrias, as 7 Valkyrias. Dessa temporada. É desse ano, Bebop. Dessa temporada, Bebop. Então, no caso, só situando no Brasil, é como se São Paulo tivesse sido dividido em 7 territórios para 7 guerreiras que possuem armas fodásticas que tem dentro delas almas de dragões. Aí, no caso, a história começa quando uma dessas valquírias, Vanades, está lutando contra Minas, na cidade de Guaxupé, porque é a terra de um cara lá que está tentando defender sua terra. Tá tentando defender sua terrinha, só que ele não consegue, acaba sendo levado como prisioneiro de guerra. Ela estipula um resgate muito alto que a cidade dele não pode pagar. E isso acaba criando alguns conflitos, porque a cidadezinha dele está sendo invadida por outros nobres. Enquanto isso, ela tenta ajudá-lo, aí ocorre intermédio de outros países, enfim. É uma história de guerra que, na Light Novel, eu já até contei lá no podcast do Anime Cote, é bem contadinha, bem narrada as batalhas e tal, mas no anime ficou uma porcaria. Tanto a animação do Site Light, quanto a narração, quanto ao fato de eles estarem dando mais atenção aos peitos e outras coisas. Então, enfim, o anime é dispensável, mas eu achei muito boa a abertura, mas o anime está detonando com a história da Light Novel. Eu ouvi muito isso, que tipo, o clima épico da Light Novel foi totalmente cortado do anime. É, a Light Novel que eu mais, das Light Novels que eu já vi, é a melhor que eu já vi narrar batalhas, os conflitos políticos entre um país e outro e tal, mas no anime, eles até tentam na questão das batalhas, tem lá uma parte da narração que mostra tipo como se fosse um tabuleiro de xadrez, as peças se movimentando e tendo o narrador em off falando, mas não é a mesma coisa. E quanto às discussões políticas, etc., tá tudo bem mais simplificado e resumido. Enfim, 12 episódios pra uma história desse tipo, não ia dar certo mesmo. Eu já esperava isso. Eu tô vendo, no caso. Eu vou ver até o final de qualquer jeito. Alguém continua? É, eu tô vendo, mas é que foi o que você falou mesmo, Eric. Eu também achei que eles usam, a Satellite usou um CG exageradamente. Os caras usam CG pra escritar desenhar cavalo. Eu achei isso bizarro, sinceramente, bizarro. Não, e tem muitas cenas, pessoal zoando, mostrando animação bem mal feita, bem carente de detalhes mesmo. O negócio tá sendo como se fosse feito de qualquer jeito. Se bem que tá, normalmente já não tem uma animação lá, essas coisas, mas Madano tá se destacando. É, não, tá horrível. Eu até brinquei com uma galera falando que eles estão fazendo também uns curtas, né, em SD. O curta tá melhor animado do que o anime em si. Aí, caramba. Tá melhor animado, tá mais interessante do que a série. Sim, mas eu gostei, eu consegui me empolgar no sentido de, eu quero ler a Light Novel, porque eu tenho certeza que vai ser melhor. Eu não li, mas toda vez que eu termino o episódio, eu fico com um sentimento, nossa, eu acho que isso é tão melhor na Light Novel, meu Deus, isso deve ser muito melhor na Light Novel. Na Light Novel eu só condeno mesmo esse eti esporádico, que é como se fosse obrigatório ter pelo menos uma ou duas cenas em cada volume disso. Por exemplo, a cena dele quando a garota é mordida, acho que é mordida por uma cobra lá nos primeiros episódios. Uma cobra. Aí, o modo como o cara vai lá e, enfim, era pra ser com uma coisa qualquer, porque levando em conta onde foi o veneno, tudo bem, mas eles dão um destaque de certa forma que, enfim, é só isso, eu condeno mesmo essa besteira do Eti meio deslocado em alguns momentos, mas questão de trama mesmo, eu tenho gostado bastante da Light Novel. É isso. Vamos então à sua indicação musical. Pode repetir ela, Eric, por favor? Abertura de Madano ou Tovanadi, Gisen no Kaze, cantada por Konomi Suzuki. Continuidade à nossa 40ª edição do Sobre Músicas e Animes, e agora vai ser com a minha primeira indicação, e eu vou indicar aqui um anime que começou no ano passado e terminou este ano, que é o Nagi-Nozukara, e a música que eu indico deste anime, a sua abertura do segundo Ku, que estreou em janeiro e encerrou em março, que é EBB and Flow, cantado pela Rei. É uma música que, olha, no momento que ela tocou pela primeira vez, mais precisamente no dia 5 de janeiro, eu me apaixonei pela música na hora. Foi no momento, tem nem discussão. Foi paixão à primeira escutada. Exatamente. Foi uma música muito 10, muito bonita. Tanto que ela tá na minha playlist oficial desde então. Pra quem não se recorda do plot de Nagi-Nozukara, nós temos nesse anime o conflito de duas... vamos dizer, de duas sub-raças humanas, uma que vivia na água, que originalmente os humanos eram da água nesse anime, e outra que vivia na terra, mas nesse caso são os humanos que saíram da água e foram viver em solo, sobre a terra. O anime mostra pra nós um quinteto de personagens principais, que a princípio são todos crianças, mas que no segundo cur eles ganham uma outra definição entre crianças e adolescentes. Alguns que pararam no tempo porque ficaram na água, segundo um processo, um ritual, e outros que viveram na superfície e foram evoluindo normalmente, como qualquer pessoa evolui. em meio a esse conflito, temas como amor, insegurança, preconceito, entre outros, foram trabalhados muito bem durante a obra, que se caracterizou muito mais pelo seu visual. Um visual realmente digno de nota da POA Works, que fez cenários belíssimos, ótimos desenhos de personagens, e a OST do anime também ajudou muito. Claro que o enredo, com essa forma diminuta que eu passei ele, mas enfim, o enredo ele não foi do agrado de todo mundo, tanto que houveram sérios questionamentos quanto ao enredo do anime. Em especial no primeiro curso, que a gente deve frisar, foi um pouco lento. Até o evento que ocorreu em dezembro, que mudou totalmente os ares do anime para janeiro. Mas é um anime que eu indico com muita alegria desde então, porque ele tem o drama que eu gosto, ele tem o romance que eu gosto, mas também toca em outros assuntos que eu gosto, entre eles o dito preconceito. É, e essas desavenças que ocorrem entre idades, tem um choque de idades ali muito bom de ser notado. Então, ABB and the Flow é uma música que para mim pega muito desse conceito e eleva. Por isso que para mim Naki Nazukara já tem um lugar reservado em minha mente. Não tá entre os melhores do ano, mas tem um lugar reservado na minha mente com certeza. É, mais alguém aqui viu Naki Nazukara? Cara, então, eu acho que é porque eu tenho um certo preconceito com obras da POA Works, porque todas as obras que eu vi da POA Works têm um design, uma animação lindos, mas o roteiro sempre dá um problema. Corta essa! Olha só, hater de POA Works. Quem? Onde é que tá? São um grupo de amigos, precisam aproveitar o verão juntos e alguma coisa acontece ou alguém tem um superpoder. Sempre assim. Eu chutei Kazoku aí no meio, hein? Eu chutei Kazoku na original. Mas então, aí é que tá. É só quando a POA Works faz o roteiro. Quando ele faz obras que são baseadas em outra coisa, funciona. O Chotei é baseado no White Noise. Tentei ajudar, mas não deu. Não deu pra ajudar, desculpa. Então, mas Nagi, na realidade, foi um dos animes que eu gostei da POA Works. Porque, tá, teve algumas inconsistências que eu não concordo muito, vários plot twists. Nossa, sofri muito assistindo aqui. Socorro, tá todo mundo mudando os chips, para. Foi terrível. É um anime do Aquaman, provavelmente, né? É legal. O Aquaman tava lá sorrindo. Não, o Aquaman não. É bacana esse anime, Duke. Sério, não é Glaslip, não. Estou tentando, mas não vou conseguir me irritar. Você não vai conseguir me irritar, Bibó. Glaslip é uma obra-prima, vai. Só pede pra pupa. É, vamos continuar, por favor. Ok. Então, voltando então pra indicação musical. Peço então para que vocês escutem a opening do segundo curso de Naki Nazukara, que é ABB and the Flow, cantada pela Ray. Thank you. Voltando então para o nosso podcast, é a vez do Evilásio fazer sua indicação. Oi. Então, só o pessoal que está ouvindo não pensar que eu caí ou qualquer coisa, eu só tô calado mesmo, acho que eu não quero ficar, quero brigar muito hoje não. E a pessoa só tá falando de coisas ruins ou que eu não vi, então... Blá, blá, blá. Fora que insultaram aí um estúdio sem nenhuma prova, sem nenhum motivo, mas tudo bem. Prova? Tem umas 4 provas. Eric, você já sabe que sua opinião não vale nada pra mim, né? Então, tanto faz o que você fala. Então, eu vou indicar o encerramento do anime Parasite dessa temporada. Pra mim é a melhor música, tema de anime do ano. Parasite é um anime que... Ele começou legal e tal, só que ele não estava tão interessante quanto ele se mostrou na sequência. E hoje é quase um dos meus animes preferidos da temporada. Tem Shirobako ainda, mas é um anime excelente. Fala sobre um grupo de extraterrestres que veio para a Terra e esses extraterrestres parasitaram alguns humanos. E normalmente todos os humanos que eles parasitam, todo o controle, eles praticamente morrem. E... eles são parasitas que eles acabam comendo outros humanos. Porém, um desses parasitas não conseguiu invadir o cérebro do protagonista e acabou tendo que ficar no braço dele. E agora eles vão ter que coexistir. E vai ter uma trama complexa que eu não vou falar mais nada, mas no final o garoto e o parasita juntos vão acabar caçando outros parasitas. E tem todo um drama, tem toda a questão, porque a... personagem importante, uma pessoa muito importante pra ele, acaba sendo atacado por um desses parasitas, e ele vai evoluindo, mas na medida que ele vai evoluindo, ele vai perdendo a capacidade de ter emoções, vamos dizer assim. E é muito foda, cara. É, ao longo do que já passou do anime, acho que foram 11, né, 11 episódios, cara, muito bom, excelente anime, assim. Não sei se ele vocês questionam. Ele continua evoluindo, né? Eu tô achando que continua melhorando ele bastante, não... exatamente. Não estagnou em nada, assim, cada vez melhor. E eu acho essa música muito boa, cara. Excelente, excelente mesmo. O Eric tinha reclamado do visual do protagonista no começo. Eu não sei se ele viu, mas tem um fã fez uma animação com a abertura do anime com o protagonista, todo mundo com o visual do mangá. Do mangá. Ah, ficou bem legal. Sim. Ficou bem legal. É que o diretor, ou foi o roteirista, agora não lembro quem disse isso. Por exemplo, a questão de ele usar óculos, que no mangá ele não usa óculos desde o início, mas no anime eles quiseram colocar como um modo de depois destacar o quanto que ele vai mudar de comportamento. Eu achei isso muito legal, cara. Eu vou te falar que eu também. Eu não tenho nada a questionar, assim, sobre o anime, sabe? Tanto que... acho que o mangá, ele tem muito gag, assim, tem muitas situações de humor, e eu achei que não cabia no anime ter humor... considerando o perfil da história, sabe? Assim, eu acho que foi bom eles terem tirado. Vez, não, pra não dizer que não, eu não vi nenhuma vez, tem uma outra vez. Que o negócio. E a cena do pinto lá, que é engraçado. Pois é. A cena que eles mantiveram foi as do pinto. Tem algumas coisas assim, que bom. Achei engraçado. Não, verdade, achei engraçado. Bacana. Ele, achei a mão tentando masturbar ele e a do pinto. Pronto, para essas duas cenas. Achei engraçado que. Que logo depois do episódio tava assim a notícia. Sim, eles animaram aquela cena. Ah, mas animaram assim, só a sombra, né, no máximo. E pronto. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver, dá pra notar. Por mim pode ser assim. É melhor do que a versão americana do mangá que mudou o pênis por uma cobra. Uma serpente, desenhada em cima. Um cigarro pelo pirulito, né, do One Piece. Vai ser a mesma coisa, pirulito. Também podia fazer. Eles também mudaram o nome do alienígena, porque, no caso, eles, né, eles inverteram a ordem do mangá pra poder os americanos lerem, né? Aí ele virou esquerda. Não, ele é... mudou de direita pra esquerda. É isso. Ele ficou com o nome... Ele virou Hidari. Left, que é esquerda. Tá que pariu. Americano é tudo burro mesmo, né? O pessoal subestima muito esse cara, velho. Mas bem, o anime tá bem legal, pra quem vai começar a temporada atrasado aí, é melhor ver esse anime, apesar de que pra mim o melhor anime ainda é Shirobako, mas é que o Shirobako tem um problema que dependendo de onde você vai ver, você não vai conseguir ver o episódio 6, porque proibiram de exibir nos sites oficiais o episódio 6, então... Ah, sim, achei que proibiram. Sim, tem uma nota disso no Crunchyroll. que aconteceu? Mas por que proibiram, querido? É disso, uma questão de licença. É tipo, entraram num processo contra o anime, contra a PA Works, e num sites de streaming, pelo menos, não podem exibir mais. Eles todos tiraram do ar. Mas por que entraram com processo? Eles não avisaram. Eu acho que foi por causa de referência, eles, né? Porque nesse episódio de hoje aparentemente, é porque eles falaram de um anime. Eles não falaram do anime, eles falaram aquela coisa muito próxima do anime, tipo, anime é Naruto, eles falam Charuto, coisa assim. É. Então, eles falaram de um anime lá que era dos anos 80 e tal, que eu acho que era da, que o direito dela era da Toei. Então acho que foi alguma coisa assim. Olha a Toei aí. Toei não anima nada, mas pra processar. Toei quer cancelar a Baiseia. Tá tentando conseguir mais dinheiro pra animar seus animes. Pra fazer o encerramento. Todo um dilatório. Luke, o último episódio de Tenkigai no Honya-san tem uma parte que os caras estão fazendo cosplay e o protagonista faz cosplay do nosso querido atendente de McDonald's mais legal de todos os animes. Nossa, ai, não. Eu adoro! Eu já tô com o Sadal. Sadal. Nossa, é muito bom esse livro. Nossa, eu adoro, gente. Eu não tenho nada pra ler. Só achei chato que o. Só achei chato que o Kantoku faz cosplay de Kirito aí. Aí é foda, hein? É verdade. É o normal fag da amizade. É o normal fag. Hoje eu não consegui perceber todos os cosplays. Eu fiquei triste que eu não saquei todos. A fotógrafa, ela tá com uma personagem de Nichijou. Qual é outro? Baixinha que gosta de zumbi tava de Sawako. Porque eu achei que o uniforme era parecido. Eu acho que era. Eu acho que era, sim. Sawako. Certo. E o Samuel tava de quê? Porque eu não saquei. Ah, eu já não sei. Desculpa, ele vestido como um lobo lá, eu não sei. Talvez ele tava de dinossauro, com um rabo, um chapéu. Vamos supor que ele está de lobo de Akazunkan. Tava de calcinha. Não, meu Deus. Não tava de calcinha, cara. Poxa vida. Faria acontecer. É isso aí. Ah. Esse foi o último episódio, só pra avisar. Mas enfim, qual era o anime mesmo, Parasite? Eu tô indicando a música It's the Right Time do encerramento de Parasite ou o que seja. Encerrar o primeiro bloco com Luke Lucas. Encerramento de Hiro e Goto, melhor anime. Não, tô brincando. Já foi. Tem que ter. Eu vou ter a abertura de Hiro e Goto. A gente tem que ter uma regra aqui que o Luke tem que parar de citar tanto Hiro e Goto. Tá bom, então a abertura de Boku no Pico. Nossa, abertura. Eu já ia falar isso, então o Boku no Pico apareceu. Sério, agora, segundo encerramento de Haikyuu, mais conhecido como Chupa Kuroko no Basket, é assim que se escreve o roteiro. Enfim, aquele anime de vôlei com um garoto que é baixinho, que pula pra caramba, quase o Mario dos animes. Que entra no clube de vôlei Karasuno. É isso, Karasuno? Isso. Não lembro, cara. Uhum. É isso. Ele encontra lá o rivalzinho dele da época de antes do colegial. Eles agora são parceiros e eles inventam a cortada rápida lá. Enfim, Haikyuu é um ótimo anime de esporte, não apela pra poderes especiais, né? Não tem garoto dando cortada lá da puta que pariu e sempre acertando. É isso que eu gosto de anime de esporte, eu não gosto de poder anime de esporte como certos animes de basquete por aí. É, só dá saque com os olhos fechados, mas beleza. Ah, não é aquela coisa que você não acredita, assim, igual o cara que faz seta de 3 pontos em qualquer lugar da quadra. Então, não tem problema. É, eu gosto também que o autor, às vezes tem uns pingos de coragem, assim, de botar no roteiro umas coisas bem legais, tipo, o amigo lá dos caras, que é sempre reserva, e uma hora pra outra o treinador resolve chamar ele pra sacar contra o time adversário. E não tem um momento de felicidade que o cara consegue sacar e fazer ponto pro time virar, não, ele erra o saque, assim, e o time perde a partida por causa dele. Assim. É bem legal, eu gosto desse tipo de coisa, que o autor tem coragem de fazer. Mas é isso, eu não sei o nome da música, como sempre, mas enfim... O Haikyuu, segura encerramento, é isso aí. Marui kasoro Migato deru to shinji kita hashiru Erigo no mi shinai de tsukanda mirai De wa nanka kyukutsu na yoru Yodo regau nara Mina hotondo wo naru sugata katachi Tachi nomaru koto to Hiki kaeru mirai Dewa motto kyukutsu na yoru Soshite asana de moeru kanjo Me wo tozashite miru Muyami atara ni moeru kanjo Demo namae wa yu Headlightの wakari Sore dake tayori ni hashiridashita Hoka ni donna kyou ga atemo Umare ta karada de waratteru Kimi no tenuraku no wakari Tayori ni dareka ga hashirimasu ka Kimi no nomai wo narai to wa Tada mune o nashite ikiru koto Akureta tsukimeishi no ue o Suzuki wa dareka ga hashirimasu ka Doko ni no Finalizamos com isso a primeira parte do nosso podcast e, como manda a regra tradicional, é a vez do Evilásio comandar a segunda parte do podcast. Natália, sua música. Bom, a minha segunda música era planejado que fosse a Indy de Baracamon, mas ela já saiu. Então vai para a minha terceira opção, é de um anime que é baseado em músicas, na verdade. É Mekako City Actors e a música vai ser a opening, que é Days, cantada pela Maria, que faz parte de uma banda também, que é o... Deixa eu ver o nome da banda, tá? Canidelia? Salva, especialista. Exato. Ah, ela é muito especialista, né? Só que não. Bom, na verdade, a música, supostamente, que é de abertura do Kagero Project, né, que é a playlist, no caso das músicas que geraram, inspiraram pra fazer Mekako City Actors, é Children Record. Mas eu prefiro escolher a opening mesmo, por causa que ela não é cantada por programa, né? No caso, é cantada por uma pessoa. Porque eles não falam dia a dia do que tá acontecendo naquele momento com todas as músicas. Não, ela foi escrita pelo criador também. Ela só tá falando, não fala mesmo do dia a dia. Não, assim... Eu gosto das músicas, mas é muito estranho você ver as músicas e tipo, eu estava andando no caminho e depois virei na direita e depois pra esquerda e encontrei um amigo. Mas aí que proposta, a música. Oi. Aí continua. Cada música conta a passagem de pelo menos um personagem, geralmente, né? Conta a passagem de um personagem. Tipo, a ideia das músicas é contar. Só acho que é estranho. Então, por isso que todas elas são meio que narrativas, mas todas elas são, né, por programas. Mas a ideia geral é essa, sabe? Assim, um CD forma a história completa do aeroporto. Se bem que cada música não conta totalmente o que é pra se passar, né? Porque às vezes precisa de uma ajuda maior. Aí tem uma light novel, tem um mangá de aeroporto, o autor que faz mesmo. É, você tem mais detalhes além do que é colocado nas músicas. E muitos detalhes desses aparecem no anime também, porque só as músicas não rendem a história com detalhes pra fazer lá. Assim, a adaptação, eu escutei todas as músicas e tal, todos os vídeos feitos, e a adaptação, ela não ficou tão como eu imaginaria que ia ficar, mas ela ficou boa, assim, certas partes foram adaptadas pra aparecer melhor na tela e tal, até porque tudo acontece num dia só, né, e aí você fica meio perdido às vezes. Porque a ideia do Caveira Project é que tudo acontece no dia 15 de agosto. É pra tudo ser num dia só. E aí, o anime, ele tenta, tipo, separar pelos acontecimentos, aí faz flashback pra poder você entender o passado de todos os personagens, o que aconteceu naquele mesmo dia pra todo mundo. Mas a ideia dos 12 episódios é que tudo aconteceu de manhã até de noite e acabou naquele mesmo dia, tá entendendo? Só que fica meio desbalanceado, eu não sei explicar direito essa parte. Assim, a adaptação não ficou tão boa. Muita gente reclama disso até. E muitas das músicas não foram tocadas no anime, sabe? Assim, eles fizeram uma seleção das músicas. A maioria delas foi tocada como host, né? Pra poder explicar o passado do personagem, qualquer coisa do gênero. Mas não foram todas que foram tocadas e receberam adaptações, né? Eu vi esse anime, mas não me peça pra falar dele. Legal. Tipo, a história é baseada, né, como já falei, nas músicas do Jin, que é o Shizen no Tekipi e tal. E aí o personagem principal é o Shintaro Kisaragi. Shintaro é um nome muito daquelas de, meu Deus, nome antigo que todo mundo usava, sabe? Assim, parece nome de velho. Mas sim, é nome antigo. O nome dele é Novo Taro. Novo Taro? Não? Ai, que piada, né? Ok, tá. O Shintaro, ele era um Nito, né? Que não sei se vocês sabem o que é, mas é um cara que não trabalha, não estuda, não faz nada da vida. Que ficou preso em casa por 2 anos. E aí ele recebe um e-mail, né, no computador com... De repente aparece uma garota de... Chuta que seja inteligência artificial, chamada N. E aí ela começa a modificar, bagunçar a vida dele, basicamente. E aí, num desses dias, o que acontece no primeiro episódio é que, porque ele tava discutindo com a N, ele acaba derrubando Coca-Cola no teclado do computador. E aí, como era feriado, não ia ter como alguém entregar um teclado novo caso ele comprasse, ele foi obrigado a sair de casa para comprar um teclado novo. 3 dias sem computador, imagine isso. Meu Deus. Eu não consigo imaginar isso. Eu vou ficar até o fim do ano sem computador. Nossa, que triste, cara. Caiu Coca-Cola no teclado. Nossa, não tem nem teclado virtual no computador dele. Nossa, que Pois é. Agora, o pessoal não podia ajudá-lo como teclado substituto, sei lá, até o final. Ah, enfim. Ele poderia limpar o teclado também, seria uma opção. Não, caiu Coca-Cola, acabou. Coca-Cola corrói, né? Tira. Como é? Limpa a pia, né? Coca-Cola, essas coisas. Não estou com o pote, teclado não. É tipo Cheetos que pega fogo, mó legal. Nossa! Testa aí, pega o Cheetos e bota fogo no fogo. Totalmente inflamável. É muito da hora, cara. Como assim, cara? Eu nunca ouvi falar disso. Compre o Cheetos e testa agora. Vai lá, sai. Pode sair, não, eu não vou gastar meu dinheiro. Comprou um negócio pra pagar fogo. Agora, se o teclado, se eu caísse Coca-Cola, você teria que sair. Olha aí a vida. Como é que é? Se fosse Pepsi. Ninguém compra Pepsi, então o teclado continuaria intacto, porque não teria tomado. Olha que compra. Nossa, que em pedal o cara só gosta de Pepsi, viu? Para aqui, tá? É muito ruim. Eu gosto. Eu só gosto da Twitch. Mas eu tenho que admitir que eu gosto de Pepsi por influência de Tiger Bunny. Meu Deus. Nossa. Olha aí, o anime atingiu seu propósito. Acho que é a menina que pode. Atingiu, pode ter certeza que atingiu. Mas é bem feito mesmo. Ainda bem que não é por causa de Jackie Chan, né, cara? Aí seria mais complicado. Eu não gosto de melão, cara. Não, cara. Eu queria de melão, é? Não, eu só não gosto. Não tem nada contra quem gosta, não. E melancia. É bom. Tá bom, Bebop. Tá bom. Então, por favor, repita a música. Daisy, feat. Maria do Garnedivia. Bebop, por favor, sua segunda música. Tava vendo o Cheetos pegar fogo aqui, esse vídeo. Bacana. Vamos lá, segunda música. Vai ser outra segunda temporada de um anime de janeiro, que é o Ginosaki. Segunda temporada, continuação direta. O nome da música é Otono Naru Houe, que é... Eu vou ter que lembrar se é encerramento, isso. É encerramento. Encerramento. Encerramento. Porque a abertura é do Fuji Fábrica. Aham. Adorei essa música, achei bem divertida, já vi o PV dela também, gostei, não conhecia a banda é Ghost House, e o que falar sobre Ginosaki? Continuação direta, né, da primeira temporada, ele continua lá no, na faculdade, no campo, aprendendo as coisas, ficando um pouco mais responsável, né, porque começam a aparecer muitos trabalhos, ele começa a envolver bastante com os trabalhos. Até porque... E mostra um pouco mais o drama dele com a família. Fica meio subentendido porque, né? Ele quis largar tudo lá da cidade e pro campo. Na verdade, ele queria mesmo mais liberdade e ocupar a mente com outras coisas, né? Porque parece que a família dele não apoia tanto o que ele queria fazer. Até o irmão dele mesmo é um cara meio solto assim na vida. Ele, o irmão dele também tem cabeça de tigre? Ele tem cabeça de tigre? É o Ginosaga, né? Eu sempre confundo. Eu sempre confundo, cara. Sempre veio o cara com cabeça de tigre quando vocês falam Ginosaga pra mim. Sempre veio aquele maluco. Eu imaginei ele... Na fazenda, cara, na fazenda, né? Igual a tartaruga... Igual a tartaruga ninja fazendeira, né? É, ia ser da hora, cara. Ninja, tartaruga ninja fazendeira com um cara de cabeça de tigre montado num cavalo. Ia ser melhor anime, velho. O tirossauro de calcinha no fundo. É. Eu tô vendo que isso vai entrar junto com o Boku no Pico e o Himigoto pra ser repetido em todos os textos, naturalmente, né? De uma sala de calcinha. Poxa. Dinossauro de calcinha ainda vai ser o mascote oficial desse podcast. Eu tô vendo também. Imagina o Neto In de calcinha. O Neto Não! Vai ser bolinho junto de arroz com... Não! Trap! Vai ser junto com Neto o Picotinho. Neto In, trap é outro. O Picotinho. Picotinho, cara. Picotinho. O falecido. Meu Deus, ele ressuscitou o Picotinho. Falecido Picotinho. Ele ressuscitou Picotinho. Pico. É o mascote do meu blog de Boku no Pico, Picotinho. Picotinho, ok. Saudade. Beleza, ok. Beleza. Anota essa ideia. Tubo de vaselina. Aí ele é um bolinho de arroz, Luke, também? No seu... Não, ele é um tubo de vaselina. Ah, legal. Onde é que ele tava, viu? O Bebop tava falando do anime e ia falar a música. Outra coisa que eu achei legal nessa segunda temporada é que, apesar de não ter o mascote lá que tinha na primeira, né, que acabou indo embora, Tem um cachorrinho novo que chega e esse aí eles não podem comer, então tá bacana. Olha aqui na China. Olha que é Japão. Na China. Se bem que eles comem cavalo também. Lá no Japão. Né? Se o cavalo não vence a corrida, ele é feito. Brasil, cavalo não. É tipo uma homenagem que eles fazem ao cavalo, né? Quando o cavalo, depois de muitos anos servindo ao patrão, acaba morrendo, aí eles comem. Que homenagem. Pior que é verdade mesmo. É uma tradição já, Luke. É. Eu também não entendo, né? Porque eu não sou lá da cultura, mas o pessoal de lá acha normal. Tem o Festival da Pizza, é bacana. Esse anime tá cheio de coisas. Na segunda temporada eu achei melhor que a primeira. Uhum. Ah, eu também achei legal que o Hatiken acaba, nessa segunda temporada, acaba falando um pouquinho mais também da relação dele com a Mikage, né? Então acaba também comentando essas duas pontas. Stop, se relacionando stop, com ela. Pare. Opa, foi mal. Desculpa. Spoiler? Eu já disse que a segunda temporada não vi. Spoiler! Que tu não viu ainda, cara? É bem legal. Não vi, desculpa, não vi, então. Tá, né? Me bater em mim, você não viu o Evangelho? Vai bater em mim. Eita! Cara. Eita! Hoje tá eita! Eu li o mangá, tá... eita! Foi. É, sente um momento. Ah, então, esquece. Não precisa ver o um anime mesmo, né? A Lira deu 7 pra Cowboy Bebop também. Então, é isso. Por que você não vai pro inferno? A gente tá falando de coisas que as pessoas fizeram errado. Isso não é errado. Você deu certo pra Cowboy Bebop, cara. Como vocês você deu certo pra Glass Leap, cara. Como vocês são chatos com isso, pelo amor de Deus. Fala, cara. Não. Vocês alguém são quer muito mais, chatos com quer quem? Falar mais algo aí do que não sabe? Carlírio, que gosta? Ah, eu gosto muito. Eu falei no lugar do Carlírio. Kino Sage foi top 5 no ano pra mim, já adiantando isso. Aí. O cachorro ficou vivo até o final? Sim. Calma. É um cachorro. Só pra saber. Pô, um pouquinho morreu, fiquei meio triste um pouquinho. Pra você ter uma ideia, a coleira dele é um cofrinho pra poder quem ficar com pena dele botar dinheiro pra eles comprarem ração pro cachorro. Genial. Eu achei genial também. Pô, Guilherme saiu. Se roubaram a coleira dele. Aqui depois no Brasil roubaram. Aí tem que ser muito filho da mãe, né? Com o cachorro. Ok, então por favor, Bebop, repete o nome da música. Oto no Naru Houe, encerramento da segunda temporada de Ginosaki. Toku hanareta basho ni iru toki mo bokura no koe ga todokimasu youni mayotta toki wa oto no naru houe. Sua segunda música? Bom, fiquei com muita dúvida pra escolher essa segunda música, porque minha intenção era pegar uma música do primeiro semestre e uma do segundo, né? Eu fiquei na dúvida se eu ia destacar quais dois mechas dessa temporada eu ia destacar, né? Se eu ia falar um pouquinho do encerramento de Gundam de Noriconquista, que pra mim é um dos melhores encerramentos do ano, mas no final das contas, o amor pela idol foi maior, então eu vou falar de uma Insert Song de Closente, que também é um anime de outubro, é da Sunrise, e essa Insert song é cantada pela Nara Mizuki. Mas antes de falar do anime, eu queria falar um pouquinho da música num todo, né? Pra também falar que eu não escolhi só porque é música cantada pela Nana. Quando saiu o cast e a Steph de Cross End, coisa que me chamou bastante atenção foi que a trilha sonora, ela ia ser composta por uma cantora, né? Que é a Kiko Shikata. A Shikata tem um estilo baseado em música céltica, né? Que tem uns arranjos líricos, misturado com alguns inúmeros vocais no fundo da música. E ela chegou a cantar a opening de Umineko, a end de Tales of Symphonia. E ela vai cantar também o encerramento da segunda parte de Akatsuki no Yona, que é um shoujo dessa temporada. Bom, falando dos arranjos, né, da composição musical dela em Cross End, eu diria até que é uma das melhores OSTs da temporada e quem sabe do ano, porque pelo menos combina muito com a animação. Pra mim é um dos álbuns mais aguardados de OST também do ano, que deve só ser lançado no dia 24 de dezembro. Sobre a Nana, que é a vocal dessa Insert Song, Nana Mizuki, ela é considerada atualmente a rainha das anisongs, e não é pra menos. Só falando um pouquinho da história dela, né? Ela foi a primeira cantora de anisong, por exemplo, que ranqueou um single em primeiro lugar na Oricon, né? Antes disso, esse recorde tinha sido da Megumi Hayashibara, lá atrás, com uma música de Shaman King, que ela tinha ficado só em terceiro lugar. O último álbum da Nana Mizuki, por exemplo, que ela lançou em abril desse ano, ficou em primeiro lugar também, chegou a vender umas 70 mil cópias, perdão, na primeira semana. E também algo, acho que válido da Nana para destacar o porquê que ela é tão importante para a indústria, tanto de anisong como de anime, é que ela já chegou a fazer show no Tokyo Dome, né? O Tokyo Dome, ele é considerado como um templo da música japonesa. E no Japão, todo mundo fala que se um cantor faz um live lá, é porque ele chegou no ápice da carreira musical dele. E a Nana lotou aquele estádio, que tem capacidade para umas 55 mil pessoas, acho, por duas noites seguidas, né, em 2011. Enfim, sou fã dela, não nego, pra mim ela é demais, e além de cantora, ela também é seiyuu, né? Sem dúvidas, os papéis de maior destaque dela, falando mais de mainstream, é a Hinata em Naruto, né? E falando um pouquinho de Mahou Shoujo, ela é que dubla Fate Testarossa em Mahou Shoujo Lyrikaru Nanoha. E atualmente ela tá dublando a protagonista de Cross End. Né? Falando um pouquinho do anime, falando do plot em si, Cross End mostra um mundo governado pela luz do mana, né? Que aparentemente é um mundo pacífico, perfeito, até diria utópico. E quem não é banhado por essa magia, quem não é banhado pelo mana, é considerado um monstro, né? Que são as pessoas chamadas de Norma. Os Normas, eles normalmente são exilados e são tidos como escravos ou até vistos como lixos pela sociedade. Mas aí acontece que a princesa, que é a protagonista, né? A Angelise, é descoberto que, na verdade, ela é uma Norma. Né? E a partir daí a vida dela acaba mudando por completo, e aí ela conhece que para ter um mundo de luz que ela tinha, tem que também ter um mundo de trevas, né? Mas para falar bem a verdade, eu fui mais ver o anime por empolgação, porque quando eu vi o PV, eu vi lá, Mecha contra Dragão. Falei, uau, beleza, eu adoro Mecha, amo dragões, vai ter porrada pra caramba, vai ser louco, vou assistir. Aí eu vi o primeiro episódio, já foi mó tapa na cara, que eu olhei e falei, mas que fanservice desnecessário, tá. Meio polêmico ali, beleza. Aí eu fui ver o segundo e tudo mais. Aí eu, mas que droga é essa de gore? Mas por que que tá tendo tanto Yuri nesse anime, tá? Aí o terceiro episódio deu uma melhorada e o anime acabou oscilando, né? Esses últimos episódios acabou mostrando uma certa evolução, né? Eu diria que lá pro episódio 8. Mas ainda assim é um anime que fica aquela sensação que podia ser melhor, mas ainda acho que vai ter um segundo cur que vai prometer bastante. Talvez seja uns grandes destaques aí já de 2015, mas esse início de 2014 ainda tá um pouquinho oscilante. Na verdade, eu até tô fazendo comentário semanal dele no meu, que foi mais uma aposta mesmo. Ainda não sei ao certo se foi certeiro ou não, pelo primeiro cur, pelo menos eu diria que não foi. Mas mesmo assim eu ainda tô me empolgando bastante. E também quis mais destacar o anime, mais pra falar da Nana mesmo. Na verdade, eu penso um pouco diferente de você, Nayara, porque eu vejo o anime numa ascendente desde o sétimo episódio, em específico no seu roteiro. Eu ainda concordo com a Nani, que tá oscilando. Eu tô esperando ainda o plot real da situação vir, porque não faço ideia do que tá acontecendo. Tá tudo estranho, meio cinza. Ainda gosto bastante, assim. E, de certa forma, eu comecei a assistir o anime pela Nana também. Só porque ela ia fazendo parte. Eu sou dessas. Às vezes eu me surpreendo, às vezes não. Não foi atrativo, sabe? Eu não sou muito de Mecha. E eu vi que o fanservice ia ser excessivo, sabe? E aí eu pensei, não. Mas aí eu comecei a assistir só por isso. Uhum. Agora, né? Não é isso aí. Não quer falar mais nada de Crossing, não? Não. Hajimari no hikari kirari kirari owari no hikari lulalarira。 地球振動確認。方位丸一蓋。距離4500。来るぞ。時は溢れる。幾億あまたの命の炎を。スルリ。 ドラゴン出現。ブリック級1。スクーナー級30。 Eric Dias, por favor, sua segunda música. Ah, então, mais uma música de abertura. No caso, a música Lovest, de Love Stage, cantada pela dupla Scream Mod, uma dupla formada em 2013, que vai participar do seu segundo anime agora nessa temporada. Farão a abertura de ouro no Yatterman. E, no caso, Love Stage, se for contar a história sobre um garoto de 18 anos chamado Sena Izumi, que é um total otaku viciado num anime de garotinha mágica, que faz parte de uma família de artistas. Só que ele não quer seguir essa carreira. Só pensa em animes, mangás, etc. Quer seguir a carreira de mangaka, sendo que ele desenha mal pra caramba. Aí no início da história ele é forçado, na verdade, a participar de um comercial, que é a nova versão de um comercial que ele fez quando criança. Que, no caso, a garota que ia fazer o comercial não pôde participar. Aí, então, ele teve que se vestir de menina pra poder participar do comercial com o ator Mirim. E 10 anos depois vão fazer uma nova versão com os mesmos atores. Aí, esse rapaz que fez o comercial com ele, que se chama Yomi Tijou. Aí, no caso, ele, criança, quando conheceu esse Senna, ele achava que era uma garota mesmo. Aí, ele ficou durante esses 10 anos pensando nela e tal, e fica todo extasiado que vai reencontrá-la nessa nova versão do comercial, só que, poxa, acontecem alguns incidentes e ele descobre que a garota que ele ficou pensando durante 10 anos é um rapaz de aparência efeminada. Aí tem toda... Ele se recupera bem rápido. Ele percebe, porra, eu tava gostando de um garoto todo esse tempo. Só que ele dá um dane-se rapidamente e começa a tentar ser amigo dele, mas pra depois, né, aprofundar a relação entre os dois. E é isso, é um yaoi. E ele aprofunda? Olha, no anime não mostra, né? Mas enfim. É um yaoi. É um yaoi com uma comédia. O live action mostra? Não tem live action, cara. Ainda. No mangá mostra. É uma comédia romântica que o que eu mais gostei desse estilo é como os dois personagens estão bem sinceros quanto à relação entre eles. Porque o que eu mais tenho raiva de yaoi, que eu já expliquei até no anime corte também, é como geralmente tem lá o garoto efeminado e tem o rapaz lá, o frio, que fica maltratando ele e tal, mas de algum modo o outro garoto não se desgruda dele. É uma relação que nem parece ser mútua, mas nesse não. Eu gostei do desenvolvimento do casal, tanto no mangá quanto no anime. Pena que no anime são só 10 episódios pela JT Staff, então não mostra muita coisa. E eles também fizeram. Não, o OVA ainda não. E também eles fizeram uma censura tão idiota na cena que são um pouco mais picantes, digamos assim. Não sei pra que pintar. Pintaram de azul. Não, pintaram. Numa das cenas pintaram de rosa, eles, né? De azul, outro de rosa. Foi, foi. Eu lembro. É muito fácil. É mal do estúdio, é mal do estúdio, sabe? Aí ele beijava assim. Você sabia que ele tava beijando o peito do outro, só que era tipo. É uma coisa rosa brilhante. Meu Deus! Vocês não sabem, pode ser que eles sejam alienígenas e cabe no podcast do Devilazo. Devia ter botado a música de Love Stage. Enfim, a censura foi bem besta, mas a adaptação da história sim ficou legal pelo anime. Eu gostei. Quem falou que não tinha gostado no início? Qual da de vocês? Não, eu não gostei da opening em si, da música. No anime eu gostei. A opening eu achei bacana. É, mostra o melhor personagem que eu já vi no anime vestido de noiva. Coitado. Protagonista. Eu gosto mais do Ryoma do que... Gosto também mais do Ryoma. O Izumi é só um roxinho bonito, mas o Ryoma é o melhor personagem. Eu acho legal como ele fica realmente sincero quanto ao sentimento dele. Tipo, eu gosto de um cara e pronto, foda-se, tenta de tudo pra se aproximar dele. Não é que nem como eu falei de outras histórias, tipo Junjo Romântica, que tem aquele personagem. Ficou em negação a vida, né? Porra, é chato, enche o saco de uma hora. Mas Love Stage não, me agradou por conta do casal mesmo, dessa sinceridade entre eles. Agora você assistiu um anime bara, Eric. Esses daí tá muito repetitivo. Tem anime bara? Nunca vi um anime bara. Não tem, acho que não é. Se for... Eu nem sei se existe. Só se Jojo virasse um yaoi de uma hora. Ah, yeah, tipo... Deve ter um VA, cara. Deve ter um VA bara, com certeza. Não, o VA deve ter. Acho que eu já vi um que tinha uns caras que... Que o músculo era maior que meu corpo. Ai, que susto. Você sabe o que ele ia falar. Todo mundo sabe o que ele ia falar. Se alguém realmente não sabe, fica aí pra imaginação de vocês. De novo você pegou uma piada onde ninguém ia fazer uma piada. Olha, eu nem pensei nisso. Tá bom. Tá bom. Enfim, eu recomendo Love Stage. Foi um dos melhores casais do ano. E eu tô falando sério, a relação deles é bem desenvolvida no anime. Só perde um pouco por conta de ser 10 episódios, né? Pouca coisa, mas realmente é bem desenvolvido. Eu fico feliz que parece uma relação real, né? Que pelo menos eles transam. Ao contrário de muitos por aí. E pelo amor de Deus, demora 1000 anos pra tocar na mão. Não. Pronto, Vila, okay, terminamos. Então, Eric, por favor, repita o nome da música. Música Lovest, abertura de Love Stage, cantada pela dupla Scream Mod. Sua segunda música. Ok. A minha segunda indicação de hoje vai para um anime que estreou em julho e terminou em setembro, cuja segunda temporada está programada para janeiro agora. E se trata de Audio Nova Zero. E o tema que eu tenho aqui para dar é o de encerramento. A música Alias, de Sawano Hiroyuki. Olha, ela impacta bem com aquilo que a gente podia chamar de proposta central do anime, ao menos em seu início. É uma música muito convidativa, ela tem o som da chamada para a guerra, para o holocausto, para a destruição, assim. Eu gostei muito da letra dessa música também. E muito embora ela não tenha uma animação de encerramento propriamente dita, ela casa bem com a proposta, então por isso que eu estou indicando ela aqui. Quanto ao Dinoa Zero em si, é como já foi discutido em outros podcasts anteriormente, e até algum tempo atrás em nossas conversas aqui, durante a gravação, ele é um anime que apresentou um plot, ao menos no início, sucinto. Duas civilizações humanas estavam em choque, por causa da briga por um poder. Esse poder é o poder Odinoa. Seriam os humanos que vivem em Marte e os humanos terrestres. Conta-se que no ano de 1999, na linha temporal desse anime, estourou um conflito entre Marte e Terra na nossa Lua, e que com base nesse conflito a nossa Lua ficou parcialmente destruída, e que com isso ocorreu holocaustos na Terra, holocaustos climáticos, muitas faixas litorâneas se perderam, continentes também, etc. e tal. Passaram-se mais de 10 anos, década de 10 do atual século, e um novo conflito surgiu, porque a princesa desceu de Marte, ela queria fazer alguma negociação de paz com os governos terráqueos, só que ela sofreu um atentado, entre aspas, e isso revoltou, mais entre aspas ainda, alguns dos capitães marcianos que resolveram atacar a Terra em sinal de repúdio. Só que enquanto dá para imaginar que eles estavam querendo defender a princesa, oh, nossa idolatrada princesa, coitadinha dela, não ocorreu nada disso. Na verdade, estava havendo um complô para que o poder em Marte mudasse de mãos. Então, o que Audinoa Zero mostrou foi uma série de circunstâncias em que aquilo que a gente imaginava que fosse o bem não era exatamente o bem, e o que você imagina que era o mal não era exatamente o mal. Só que o anime não se prendeu nisso, porque ele apresentou um trio de personagens que está fazendo o pessoal perder a cabeça até hoje. Que é um trio de personagens que não decide se vai pra frente, se vai pra trás, se morre, se vive, o que querem fazer da vida. E antes o queridinho do pessoal acabou se tornando o antagonista no último episódio. É, bem por aí não, mesmo. Ele se tornou antagonista, sim. Ele mesmo. Mas todo mundo ficou puto, né? Ele não sei se ele virou antagonista, mas que todo mundo ficou puto com ele, ficou. Com certeza. Eu tô puto com ele até agora. Eu não tô entendendo até agora. Vocês estão falando do garoto de cabelo branco ou do Super Saiyajin? Não, ele. Do cabelo branco. Ah, não, eu não tenho nada contra ele. Eu tava torcendo pra ele. Valeu, atira mesmo na cabeça desse cara. Tinha que dar uns 3 tiros ainda. O problema é esse, Luke. O problema é esse. Mas eu nunca vou esquecer da cena dele mirando uma arma pra um robô. Como é que você vai dar um tiro num robô, filho, com uma arma, sei lá, do tamanho que, menor que da sua mão? Eu fiquei, mano, você é muito burro. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu gostaria de dizer que aquilo é desespero dele, mas eu teria sido muito inocente. Não, foi burrice mesmo, não foi desespero, não. É que era tecnologia da Terra, sabe? Então podia dar merda. Se fosse no Brasil, um tiro já acaba, né? Porque é tudo recalcitrado, com boca e tal. Pois é. Depois do episódio que o protagonista faz cagada, transformou tudo pra mim, tudo. Pra mim, o loirinho é o protagonista, tem que vencer, pô. Destruir a Terra, mano. Só que... Se repete o nome da música, gente. Ok. Tema de encerramento de Audinoa Zero, a música Alias, de Sawano Hiroyuki. vou lembrar de um melhor anime do ano. Vamos lá, melhor anime do ano. Anime é do ano passado, na verdade, mas terminou esse ano. Que é o Chukyodai. Chukyodai, não. Incrível. Hã? Não. O quê? Não é o melhor anime do ano. Por que não? Você deu 7. Você deu 7 também pro Chukyodai. É isso agora também. Galinho deu 7 pro Chukyodai, Carlinho. Deu? Eu dei 9 pro Chukyodai. Para de me falar. Tá, tudo bem. Como vocês são chatos, para de tocar nisso, gente. Vou dar um Zidane em você, cara. Vou dar um Zidane em você. Vocês conseguem ser muito chatos quando querem, pelo amor de Deus, viu? Então, o Chukyodai é um anime que a maioria aqui adora. Alguém que não gosta de Chukyodai? Fora o Calírio? Aham, dei 9 pro anime, eu não gosto. Ah, vá te catar de lado. Alguém mais não gosta de Chukyodai? Acho eu não posso, né? Falar que eu não gosto porque eu nem comecei a assistir o Chukyodai. Quando eu fiquei tentando, eu fui deixando juntar, quando eu vi já tinha, 30 episódios. Aí, quando acabar, eu começo a assistir. Aí como eu ia saber que esse episódio cara, já acabou. eu sei, mas como eu ia saber que esse anime ia ter tantos episódios? Aí eu, agora pra começar, dá uma preguiça. Claro que tem os animes que tem os episódios de recapitulação. 38, então. Eu acho, parei. Caraca, que triste. Mas eu continuei com o mangá. Eu tinha parado porque eu tinha tomado um spoiler absurdo do filme, que não se revelou verdade. Não, spoiler não fala. Mas eu fiquei muito puto com ele. Não, é porque parece que acontece o negócio, mas não acontece o negócio. Então não tem problema. O anime é um anime excelente, cara. Anime sobre dois irmãos que, eu podia dizer que eles querem ser astronautas, mas tipo, um já é astronauta, o outro vai lutar pra ser astronauta, mas no final os dois são astronautas. O anime ele acaba meio em aberto mesmo, né? Porque tem mais história no mangá. Não sei se vai ter uma segunda temporada. Falaram várias vezes da possibilidade de ter uma segunda temporada, mas acho que tem que avançar bastante o mangá, talvez. E, cara, é genial. Ele fala sobre relações humanas, né? Acho que basicamente o anime fala sobre relações humanas de uma forma bem humorada e que também sabe ser dramático quando tem que ser dramático. Os personagens são incríveis, o protagonista, o Namba Muta, é foda demais. Só perde pro Apo, cachorro perde da sorte. Pro cachorro que tem uma marca de coração, o Apo. Também tem o Ribito, que é pedófilo. Pedófilo ao extremo, é absurdo, cara. É muito absurdo, cara. Ela não pode falar, não, que ele é pedófilo. A garota não, pode ser mais madura possível. Ela tem 15, cara. Não tem 17. É muito absurdo. Mas o Ribito é legal. Cara, o Ribito é legal. Ele é foda. Tem também o coelhinho. O Ribito. Excelente também. Tem também aquele dupla de comediantes da TV que eu nunca entendo uma piada, mas os pais do Muta gostam. Eu adoro. Temos da nossa doutora comilona. Só tem personagens fodas. Tem o presidente da NASA que o Namba Muta se declara com o coração no céu. Ah, tem... meu Deus! É genial! O presidente fica todo desconcertado, ele consegue falar. Ele ficou bolado com vários episódios, cara, com isso. Ele contou a reunião, ficou olhando meio. Despertar o negócio aí. É quase Love Story. É muito foda. E eu tô com saudades. É foda, cara. Eu li o mangá, então não tô com tanta saudade, não. Foram dois anos. Eu li o mangá também. Bem, eu não vou falar muito de spoiler como vocês falaram das outras séries. E também não quero falar muito tempo, mas eu vou indicar a música Feel So Moon, que é a primeira abertura, e que por isso não deveria estar aqui, porque não seria a música desse ano, mas ela é tocada no último episódio de Chukyodai, então tá valendo. Eu acho muito foda. Eu fiquei emocionado com esse último episódio, mesmo sendo incrível, mas por ser o último episódio, por tocar a primeira música, é tudo muito foda, cara. Eu tô com saudade de Chukyodai. Eu gosto mais de Eureka. Vai deixar isso pra... A minha preferida é Eureka, só que a gente já indicou Eureka. Isso aqui. Então, mais uma vez, eu acho que é a minha terceira ou quarta vez que aparece por aqui, né? Mas é isso aí, o Tokyo Dai Feel So Moon. Última música. A segunda música é a abertura de Amagi Brilliant Park, anime da Kyoto, que renovou um pouco minha animação por ela, tava meio muito pra baixo, mas tô gostando. É sobre um parque que possui criaturas de outro mundo, que elas não se alimentam, elas sobrevivem por causa da alegria que elas proporcionam para as pessoas. E aí tem todo tipo de criatura. Tem o jacarezinho que ama idols, tem o... Tem um golfinho samurai, cara, é golfinho só isso. Samurai. Tem um golfinho samurai. Tem o tubarão, que ele é todo fofinho, mas se ele se molhar, ele vira o tubarão normal, que é o Jaulsan, que aí é referência ao tubarão do Steven Spielberg, é muito bom. Tem as garotas fadas lá, né, fada da terra, fada da água, fada do vento e fada do fogo. A fada do fogo é a tuiteira. Ela, tipo, tá mó séria, assim, no Twitter. Ela tá lá, é tsundere, né? Não. Festa. É, ela é meio tsundere. Ela é mó tsundere, verdade. Eu acho que só não gosto do protagonista e da garota lá que atira nas pessoas. O resto, todos os personagens secundários eu gosto. Eu gosto dele. Só porque ele é narcisista? Eu achei ele sem graça. Se ama muito. Ele é o protagonista de todo anime da Kyoto. É, então, ele é sem graça. Assim. Ele é sem graça em Ryoka, ele é sem graça no outro anime lá que eu não lembro. Shinobio, tá tudo, ele tá sempre lá. Então eu acho ele muito sem graça, assim, de verdade. Mas os personagens secundários, eles são tão diferentes um do outro que eu dou muita risada com ele. A gatinha, cara, a gatinha é incrível. A gatinha que tarada. É o gatinho, né? É. É uma gatinha rosa, então pra mim é uma gatinha. Eu gosto muito do Bontakun. Que é vestido. É o único motivo pra não ter dado... nota máxima pra esse anime, porque o Bontakun não se chama Bontakun nesse anime. Uhum. A gatinha vai no lugar dele vestida do protagonista, né? E tem um zíper gigante na cabeça. A piada é sempre falar que não é pra ligar pro zíper na cabeça, né? Uhum. Aí o episódio inteiro é sobre as pessoas reagindo ao garoto ter mudado na escola e ter uma garota que gosta dele, começa a gostar do rapaz, né? a gatinha faz uns negócios absurdos com a garota, tenta levar ela pro cantinho. É muito doloroso. Mas enfim. Ele pensa agora Maggie, em mexer. A Maggie é muito bom. O engraçado é que como meu computador acabou de. A fonte foi pro saco, essas coisas. Eu não vou ver o final de Amag por um bom tempo. Eu tô tenso pra saber o que aconteceu. Então, é triste. Eu não dá pra ver no celular, não? Não dá, cara. Vai na Lan House. Eu vou ver lá com as velhinhas lá. Do lado. Mas nem no trabalho dá pra ver, porque a minha baia tá virada pra porta. Aí o nego vai me ver vendo anime, vai ser meio complicado. Mas enfim, a Maga. Assim, eu vou te falar que, independente de estar virado pra porta ou não, ia ser meio estranho, sabe? Ver anime atrapalho. Quando a baia tá virada pro lado certo, pra parede, eu via. Eu via Kill la Kill, cara. Então não tem problema, não. Tá tranquilo. Que não faz sentido, porque você não gosta de Kill la Kill. Mas eu vi os dois primeiros episódios no trabalho. Mas eu acho que ele gosta menos do trabalho. Eu não gosto do trabalho. Pode ser. Hoje eu li no trabalho a Light Novel e o mangá de Shimai Mao no Testamento, que é um anime de inverno aí que parece um High School D&D. Ah, mas o poder Light Novel é que parece que você tá lendo um livro. Então... Não, mas eu li o mangá também. Mas eu li o mangá também, e o mangá é tenso. Ah, aqui é foda. Ah, tu leu Jogos Vorazes no trabalho, tá tudo bem. E mouse. Ah, pô, na minha sessão científica eu lia, baixava a torrent no computador. Mas mouse é. Na minha sessão científica. Vocês, eu não sei não, cara, que absurdo. Que absurdo. Mas mouse tem livro físico no meu trabalho, então eu li o livro mesmo, então não tem problema. Mas enfim, a Mag Brilhante Parco, eu gosto dos episódios randômicos, assim, eles têm que pegar clientes pro parque, né? É uma quantidade lá absurda. E aí, um episódio eles estão indo no estádio, num calabouço, numa dungeon contra o dragão. E no outro episódio eles estão num parque aquático, dentro do parque assim mesmo, com um pirata atacando tudo. É bem da hora, eu gosto muito. A Mag, eu confesso que eu não acho ele engraçado. Eu não consigo, né, achar graça mesmo no anime, mas eu acho ele até agradável pelo tema. Saiu da escola, saiu de um romancezinho, um pseudo-romance, que nem nos animes anteriores daqui a outro. Então é só esse ar mais fresco, por essa novidade, eu já acho mais bacana de assistir, mesmo que eu não ache engraçado. Eu mesmo tenho raiva da protagonista não, da garotinha da Fada do Vento, que é uma cabeça de vento. Eu gosto dela, não, ela só fica falando as coisas rodando. Fico com raiva, é tão aleatória, tão tonta. Ela é muito aleatória, eu também não sou muito chegada nela não, mas eu gosto de protagonista ao contar do Luke. Eu gosto de protagonista. Eu já vi ele em 4 animes da Kyoto. Com o Luke. Então, concordo com o Luke. A maioria dos animes da Kyoto, o protagonista é igual a esse. Mas, gente, a Magia é baseada em light novel, sabe? Não é da Kyoto. Mas é que ainda assim. Mas a responsável pelo character design, geralmente, da Kyoto é sempre a mesma pessoa. Então acaba tendo nessa repetição. Ah, sim, entendi. Não. Eu concordo com você, eu também gosto do protagonista, mas apesar de ser baseado em light novel, tecnicamente não é. Eles têm a Mag, tem a light novel de Amag, mas a Kyoto Animation não se baseou na light novel. O autor, ele até tá participando dos roteiros e tudo mais, mas não tem, acho que não segue o que tem muito na light novel. Kyoto não segue light novels, ela pegou o Kyokai no Kanata e transformou em outra coisa também. Eu não li as light novels. Me parece tão estranho esse texto. A Max é uma light novel que parece tanto uma história aleatória. Parece muito mais um gag mangá do que uma light novel, sabe? Sei lá. Eu falei, vou assistir, é tudo bem, eu gosto da Kyoto Animation, mas eu falei, vou assistir porque é do mesmo autor de Fullmetal Panic, eu adoro Fullmetal Panic. Sim, exato. Metal Panic, Eu já não sou fã do Fullmetal Panic, então não posso falar muita coisa. Ah, eu comecei a assistir por causa de Fullmetal Panic, porque quando você lê o resumo da série, você pensa assim, que coisa aleatória, não vai fazer sucesso, isso não faz sentido. Eu só peguei por ter o diretor de Fullmetal Panic e por ser do Kyoto Animation, porque eu, em geral eu gosto das coisas da Kyoto Animation, mesmo que sejam meio... Eu também. Coisadinho. Eu não me lembro qual foi o último anime da Kyoto Animation que eu não assisti. E eu tô com a Free, eu não assisti a segunda temporada. Eu assisti a primeira, uma merda. Eu tive uma aposta, foi uma aposta. Né? Só o Carlinho de homem assistiu o filme, tira. Foi uma aposta, né, mãe? Ah, eu assisti, todos menos. Só que a terminar mesmo, desde o último que eu terminei, foi a primeira temporada de Shunibyo. Aí depois Tamako Market eu parei no episódio 9, Kyokai no Kanata eu parei no episódio 4. O cara faltou 3 episódios pra terminar o negócio. Kyokai no Kanata. Olha só, faltar não. É porque é ruim, eu não posso chegar até o final. Kyokai no Kanata no 4, Free eu parei no episódio 10, Shunibyo, a segunda temporada, que é muito ruim, eu parei no episódio 6. Eu gosto, só por isso, segunda temporada, acho que não, terminei a primeira, então não peguei. Não é melhor que a primeira, o final é irritante pra caralho, mas eu não acho tão ruim assim. Eu acho igual que é muito longo, não precisava. Cara, sabe qual é o problema pra mim? Que das continuações da Kyoto Animation, na verdade não é nem pra mim, é pras outras pessoas, é que as pessoas esperam que por ser uma continuação o negócio evolua. Mas não é assim que funciona. Essas obras daqui, outras são iguais. Então, mesmo. É que Shunibyo, então, tipo, por exemplo. Keion, você fala, a segunda temporada de Keion é muito pior que a primeira. É igual. Ela só tem 26 episódios. Shunibyo, mas é a por mesma exemplo, coisa, é mais exatamente mesmo. A mesma coisa. Deu uma cara. Falsa impressão de que teria novidade. Vamos colocar uma nova garota aqui, que é amiguinha lá mais antiga do protagonista, aí vai ter um conflito. Mas é uma doce ilusão, cara. Não, não tem conflito nenhum. Vocês se iludem. É por nós isso que vocês histórias boas, explodir. Enfim. Então pronto, tipo, a minha dica é nunca assistam segundas temporadas. Eu gosto tanto da personagenzinha da Takanashi, mas até na segunda temporada ela fica sem graça, os personagens. Você não assistiu, você parou de assistir. E o pior, é que a segunda temporada é baseada no Light Novel. A primeira não, mas a segunda é. É, então ficou pior. Eu só esperava um clanar de After Story, só um pouquinho. Enfim, abertura, eu não tenho o nome da música, como sempre, e é isso aí. Extra Magic Hour daqui no Blast 4. Cada um vai ter seus considerações finais. A gente falou no último cast, mas vale repetir que ano que vem o cast vai dar uma diminuída, né? Ele vai virar mensal e as pessoas vão escolher uma música, a não ser que seja muito pouco assim. Por que isso? Escute o último podcast. Vai virar mensal, vamos ter menos músicas, né? As pessoas vão, a maioria dos casts vai ser pessoas escolhendo apenas uma música. Mas ficamos aí nessa comemoração de fim de ano. A música de encerramento desse cast, o Carlinho não vai escolher a pessoa, porque ela já está escolhida e ninguém sabe quem é. Então eu vou para as considerações finais do pessoal e depois eu falo. É, Luke Lucas, suas considerações finais. Eu quero que a última música é a música da Simone, em Thor Natal, é isso? Não é, cara. Eu acho que é uma coisa. Né? Podia ser, podia ser, podia ser. Eu acho que nunca tá rolando ele, né? Podia ser, é verdade. Não, não. Ai, meu Deus. Não, mas eu tô apostando que é alguma zoeira. Enfim, é. Feliz ano novo, feliz Natal. Espero que meu PC volte antes do ano novo, senão vou morrer de tédio. Enfim, eu queria jogar Dota. É triste. Eu queria jogar Battle Block com o Luke, só que eu não posso mais por causa do PC dele. É bom porque você fica me matando Battle Block, eu não quero mais jogar com você. Você fica me matando, tá bom? Mas enfim, é isso. Ninguém quer jogar o Orange Joyce. Mas então, Eric Dias, já que você falou aí, suas considerações finais, o que, que você achou desse ano, o que, que você achou do cast? Eu acho Fale que tudo. Foi um podcast bacana, dos melhores do ano, e tomara que essa temporada de inverno vai me ajudar bastante a terminar os animes dessa, porque eu vi agora, eu peguei 100 animes pra assistir nesse ano e eu só terminei até agora 50. Meu Deus. Cara, eu vou te falar que eu torço pra que realmente isso que tu fala seja verdade, porque dessa temporada só terminou 3 animes, então eu tô com 11 animes. Isso vai ser complicado. Tô com 50 animes desde a temporada de inverno, primavera, verão e agora essa aí, tudo pra terminar. E acesse o Animecote, lá tem o guia da temporada de inverno, que está bem mais ou menos. Eu não li ainda, cara, só divulguei ele. Só 35 estreias, boa parte de continuação e ainda com só as pra... As melhores são as continuações. Só pra você ver o nível, vem uma trinca de animes com tema escolar e magia. Ótimo. Nossa, tema escolar, eu nunca vi isso em anime. Tipo, e o garoto, e os protagonistas sempre têm poderes especiais que os outros não deveriam ter. Luke, vai ter anime de morto. É triste, cara. Vai ter anime de morto? Eu não vou nem falar, cara. Como assim, anime de morto? Irmãzinha, Manzinha, ah, imoto. Vai ter Assassination Classroom. É, entendi a que eu quero ver. Assassination Classroom, ele é o teu problema, que eu quero ver, só que ele é de um estúdio merda. Vai ser uma... Eu sei como é. Eu também fiz isso. O Opa pelo estúdio Brass Base ficou muito legal a animação, né? Mas agora pra esse estúdio aí, o LED. Então perrou, cara. Perrou, faz alguma coisa, mano. Quando você me falou anime de moto, eu entendi anime de morto. Aí eu tava pensando num cadáver, assim, andando. Eu tô vai ter Tokyo Ghoul. Vai ter Tokyo Ghoul. Eu também escutei morto. Não, eu pensei em Tokyo Ghoul ou do anime de morto? Não sei. Mas assim, vai ter também Garotos Mágicos e é isso. Sim. Vai ter Mahouchone. Mahouchone vai ser da hora. Vai ter Sengoku Bazar no. Vai ter Durarara, pronto, acabou. Fecha. Eu não terminei de ver Durarara. Eu vou te falar aqui. O que eu tô mais empolgado pra ver é o Death Pareto. Ah, isso aí promete. Ah, do Madhouse? Eu tô vendo aqui. Yes. Não, o mais fodástico pra mim tem que ser Durarara 2, porque Durarara eu esperei uma vida. Na segunda temporada eu chorei no anúncio. Ah, aí. O Digimon em janeiro? Não. Abriu, não, o Digimon é abril. Vocês viram o cartaz do Digimon? Você viu? Horrível. Sim. Eles repetiram o rosto em 4 personagens. Sim! Exatamente. Nossa, acabou o dinheiro até pra fazer imagem de divulgação, cara. Não, eu tô aí. Acabou o dinheiro até pra imagem, cara. Sabe o que mais impressionante, cara? O rosto da Sora e no rosto da Karen é o mesmo rosto também, sabe? Eu sei, mas na animação tudo bem, mas não na imagem de divulgação. Ela consegue com todas essas coisas ser o estúdio que mais fatura, poxa! Esses amigos ainda ganharam no caso da RS da animação, mas. Pô, velho, mas eu tô olhando, tá fazendo o que ela tá pegando o velho, né? E renovando. Sailor Moon agora, Simon. Porra. Eles têm dinheiro pra poder fazer esse negócio bem feito. Eles não fazem porque não querem. É, o One Piece sustenta a Toei, basicamente. Eles podiam fazer uma coisa melhor. Não, cara, vocês têm que entender que até Majin Buu, até esse anime dessa temporada, que eu não lembro o nome. É, esse daí. Acho que não tem animação. Vende! Então. Eu gosto do mangá. E eu vou ficar muito puta com o Digimon se a animação não for boa. Eu sei que não vai, cara. Não sei. É uma ilusão. Uma ilusão. Esquema é pro Blu-ray. O esquema é ver se o roteiro é bom, pelo menos, né? Porque é tudo original, não sei como é que vai ser o negócio. Eu espero que seja no mínimo decente. Eu quero saber como ignorar o Digimon 2. Eu quero saber como eles vão fazer pra ignorar o Digimon 2. É que no final todo mundo ganhou o Digimon. Todos os humanos do planeta Terra têm um Digimon. Quero ver como é que vai ser a história assim. Pior que é mesmo, é. É verdade. Ah, mas se eles se ignorarem de Mon 2, é, vai terminar no, quando eles voltam pra Terra e acabou. Sabe? Quero saber se a Angélica vai cantar na abertura de. Um boneco de madeira. Pra homenagear a chave. Eric, mais alguma coisa? Não, não, só isso. Acesse o Anime Cult e pronto. Não, não, perdão. Não, não tô convidando você, Luke. É uma piada. Ele nunca vai entender essa piada, Luke. Deixa pra lá. Amazonas. Ah, eu nunca vou entender essa piada, tá? Último cast do ano, foi um ano bom. Participei de bastante cast nesse ano aqui. Ri muito, ouvi muita piada ruim aí do Luke. Do Luke. É, né? Eu, só eu faço piada. Muitos xingamentos do Carlírio, que como sempre é o boca suja aqui do podcast. Uhum, muito. Absurdo, absurdo. Nossa. Brigas eternas entre o Evilás e o Eric. E bacana que a gente termina o ano com estreia, né? Estreia não, mas... Duas novas integrantes, praticamente, aqui no cast. Bem bacana. Tem que falar que o Luke também descobriu um novo mundo. Né? É. É tipo, muitas coisas mudaram, né? Eu não descobri o outro mundo por querer. Foi culpa do Eric. Ele abriu a mente, né? Então tá bacana. Ah, mas, Vila, você também participou de discussões sobre isso no Twitter? Não, eu não participei de discussões. Vocês brincavam na porra das discussões, eu caralho. Eu vi seu nome lá na página de Rimegoto, lá, quando botavam no Twitter. Sim, vocês me colocavam, cara. Vocês botavam o nome. É que nem, tipo, o último cast que a gente falou do Carlírio linkou o nome do Luke no Facebook pro cast Hentai. Porra. Pois é, vou botar você, vou linkar você com o Rimegoto lá no Facebook. Não, faça isso, pelo amor de Deus. Toda semana, todo mês com um novo capítulo. Todo mês com um novo capítulo de Rimegoto, Luke. É, sem calcinha. E esse cast também foi bacana. É, eu aproveito pra fazer um jabazinho, Vilas. Aqui tem, eu coloquei um post nessa semana lá no Anime Coach, onde eu coloquei 40 músicas desse ano de animes. Quem quiser pode ir lá baixar. Tá com qualidade alta, MP3. Tem, a maioria que teve aqui tem lá também. Seleção que eu fiz das melhores, acho que eu mais gostei desse ano. É isso. Continuem conosco ano que vem. Infelizmente vai ser mensal, mas é porque realmente leva muito tempo e dá trabalho. E eu entendo o seu lado, Evilásio. É, feliz Natal pra todos, feliz ano novo. E se você ainda tiver com lombrigas, tome Valacraia. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ainda tá com essa piada. Que isso, cara, tá bom. Foi a piada tá do ano. Carlírio Neto, por favor, suas considerações finais. Acho que eu não tenho muito a acrescentar ao que já foi dito aqui, desde o início de janeiro. Somaram-se aí mais de 20 edições só dessa linha de podcasts, fora aqueles que eu participei do Anime Coach também. Então, eu acho que foi tudo muito gratificante, é tudo uma experiência, é tudo ganho. Não vejo por que alguém ressaltar um incômodo, muito pelo contrário. Eu que me sinto agraciado por ter participado de tantos podcasts ao longo do ano. Como o Evilás já frisou, vai ter uma mudança ano que vem, uma mudança necessária, mas será uma mudança bem-vinda, até porque, tanto da parte dele como no caso de cada participante também, todos nós temos as nossas atividades diárias, outras coisas que devemos fazer, trabalho, estudo, entre tantas outras oligarquias. Então, é natural que essa mudança viesse a ocorrer cedo ou tarde mesmo. Mas fico aqui bem, bem contente por ter participado. É, esse último podcast em específico é com aquilo que, na cabeça de cada integrante do podcast, foi o que de melhor houve em termos de músicas no ano. Então, houve mais um ganho nisso, com certeza houve. Então, eu agradeço a cada um dos 6 colegas que estão aqui. E agradeço também a cada um, a cada pessoa que escuta esse podcast e comenta sobre eles no Anime Coach, no Anime Portfólio, ou lá mesmo no Netuin, porque eu acho que isso é que realmente importa. Então, uma vez mais, eu agradeço a todos aí e vamos torcer para que 2015 prossiga com essa escrita. Então, Nath, Natália, por favor, suas considerações finais. Você que é praticamente uma novata, né? Seu terceiro cast. Eu sou péssima pra fazer discurso. Eu queria dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra galera. Tô voltando pro Brasil agora no fim do mês, então Quando eu voltar ao Brasil, vou voltar para fazer PCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Então, próximo ano, ainda bem que o cast ficou mensal, porque ia ser difícil. Complicado gravar, considerando que eu vou ter que trabalhar e escrever o PCC ao mesmo tempo. Vai ser bem intenso. Vai ter que começar a dropar anime ruim, hein, Nath? Eita, é verdade, hein? Cara, eu passei esse ano inteiro de intercâmbio assistindo 15, 20 animes por temporada. Eu tô vendo que eu vou ficar tão mal acostumada que eu vou me fuder muito no meu TCC. Vai ser muito tenso. Ai, socorro. Não consigo. De qualquer forma, gostaria que pedir, por favor, que vocês entrassem lá no Offline Brasil, visitassem também o Nonasci Herói, que é o outro bloco que eu faço parte. Eu agradeço muito, aprecio muito a opinião de vocês, que vocês tenham gostado bastante desses podcasts. Prometo sempre tentar voltar com bastante frequência, porque eu gostei muito do estilo do podcast. E a galera aqui é muito legal, divertido gravar e tal. Cara, não sei mais o que falar. Boa sorte aí. Boa sorte, não sei pra quê, mas pra mim mesmo. Boa sorte. E é isso, vejo vocês no próximo ano, né? Em janeiro. Tem que ter a piada final, né? Qual é a piada final? Calma, ainda tem a Nayara. É. Depois você fala. Não, a minha não, dela que eu tô pedindo. E relaxa sobre discurso no final, porque a loba já vence todos com o oi dela. Que é essa finalização. É incrível. Loba, é divulga seu blog. Ever, oi. Né? Oi. Dá tchau, loba. Oi. Loba wins. Ô, loba, você podia falar outra coisa além de oi. Olá. Ela é muito troll. Lobinha, adoro. Nayara, por favor, você é a integrante mais recente, né, desse grupo. Dois podcasts só gravados, mas pra mim, como até comentei no anterior, foi realmente uma honra poder passar esse tempo aí com vocês, gravando, aprendendo, tentando passar aí um pouquinho do que eu sei, mas principalmente essas discussões que eu acho que é o mais legal, assim, às vezes divergir, às vezes convergir as opiniões, é sempre interessante, mas principalmente agradecer bastante, num geral aí, desejar Feliz Natal, próspero Ano Novo pra vocês, pros ouvintes. Poxa, comentar que eu tava esperando alguém falar da opening de Shigatsu Kimi no Uso, mas aí ninguém falou, mas só falar que é uma das anisongs do ano também. Ah, é porque o Luke tinha escolhido uma das músicas de Shigatsu, eu pensei que ele ia falar, tá entendendo? Esqueci. Aí eu tava considerando. Esqueceu, né? Esqueci. Eu tava considerando, alguém já vai falar, não precisa eu colocar a música, porque eu tava pensando em colocar, sabe? Eu também, acho que todo mundo tem a mesma coisa. O outro vai colocar, mas não, sem problema. Os caras tão botando a culpa de... Tira essa novata. Tira essa novata. As considerações finais, elas servem também pra vocês dizerem as músicas que vocês escolheram que, na verdade, não pôde ficar na lista final. Eu queria alguém botar Haruka Kanata. Nunca, Luke, duas coisas que não vão acontecer nesse cast. Você indica Haruka Kanata isso aí e o podcast sobre traps do Eric. Ai, meu ouvido, porra! Podcast como é que é? Como é que é? Jamais. Feito, jamais. Eu acho que eu consigo. Eu tenho duas músicas. Se tiver podcast track, eu falto. Eita! Carlírio será o host. Segura o forninho. Eu ouvi isso daí. E vai estar vestido. E esse podcast, inclusive, ele vai ser especial porque ele não vai ter edição. O dos traps? Ele vai sair lá no Anipotifone. Pode até sair, mas não vai ter edição. Não vai ter nem música, né? Vai ter a música. É mesmo, cara. Eu tenho que editar botar a música. Não vai sair, Eric. Desculpa, não vai sair. Ai, meu Deus. Nossa. Que preconceito. Não, ele aceita garotas que lutam Kendo e animes que não são de Kendo, ou qualquer coisa que o valha, mas. Animes com aliens que não tem aparência de aliens, mas são aliens no interior. Tem que ser comédia. Okay. O que você tem contra Hideyoshi da vida? O que você tem contra. O Hideyoshi não é um trap. É trap, Vilásio. Você tem uma fixação com isso, Eric, você não entende. Luke, o que é o Hideyoshi? Ah, não. Hideyoshi é o Hideyoshi. Hideyoshi é uma evolução do ser humano. É um homo superior. O Hideyoshi, ele não tem noção de que ele é um trap, sabe? A galera faz dele o trap, mas ele, pra ele, é tipo, eu sou eu mesmo, sabe? Eu não, Crepe não é uma mulher. Não, eu mano. Cale, calado. Eu teria um travesseiro do Hideyoshi. Só fica aí. Saudades que tem certeza, Luke. Você tem certeza disso? Saudades que Hideyoshi. Enfim, próximo bem, tema do podcast são animes de armadilhas. Não, o próximo tema do podcast vai ser o seguinte: eu vou fazer um negócio que o Carlinho faz comigo sempre não, de vez em quando, eita, e por isso é aquele tema bizarro, que é me dizer logo próximo do final que eu tenho que escolher o tema. Então, cada um de vocês vai ter que escolher um tema e a gente vai fazer uma enquete no final desse ano pra escolher o primeiro tema do ano que vem. Surprise, motherfucker! Todo mundo ainda bota. Eu já tinha pensado em um. Todo mundo. Agora eu quero saber. Eric, então qual é o seu tema? Eu quero defender que o próximo cast tenha como tema personagens traps masculinos. E é enquete, viu? Eu vi lá, você disse que é enquete, então quer dizer que o público decide. Público, vocês têm a chance de decidir isso. Só que eu tenho que deixar bem claro, todo mundo tem que escolher um tema diferente. Não pode escolher o mesmo tema. Ah, é? Não, mas não vou escolher então, esse. Eu quero... Então a vocês gente... têm a escolha. Tem anime de mangá ainda, né, Luke? Meu tema é animes com dinossauro de calcinha. Eu tava esperando por isso, cara. Ai, Luke. Luke, para. Eu não tenho tema. Você me pegou de surpresa. Eu não faço ideia. Essa é a ideia. Ficou isso aí. Se ganhar esse tema do Luke, eu vou faltar. Vocês vão gravar e não, eu vou só editar. Eu não sei como anime que tem dinossauro, imagina de calcinha. Não esqueçam que quando o Luke colocou na enquete animes de mangá, três pessoas votaram. Três pessoas, de perigo. E não foi nenhuma das pessoas daqui. Não fui eu, porque eu não queria. Mas é um troll mesmo. Gente que quer ver você pegar. Bebop, a sua sugestão inteira. É, músicas que não são de animes, mas poderiam ser de animes. Que? Aí é que... complicado, hein? Engraçado, todo mundo pegou essa síndrome de falar coisas que poderiam ter isso, mas na verdade não tem isso. Tá bom. Bebop, fala. Não, Bebop, tira animes que tem um personagem com sexualidade indefinida. É uma fodida. Uma coisa é certa. O primeiro tema do ano que vem vai ser. Vai ser caprichado. Vamos começar o ano já. Ó, que beleza. Isso que dá, deixar pro final. Natália. Ai, meu Deus. O meu tema é o mais normalzinho. É animes que tem maids ou mordomos, tá entendendo? Já é foi. Um anime que tenha um dos dois. Hã? Já foi, viu? Já foi, não. Não. Não. Que tem a maids e manteigas, por favor. Ô Bebop, você não escutou o último cast que a gente falou do Hayata manteiga de combate? Manteiga de combate. Manteiga preta. E eu devo dizer que foi por causa de Hayate que eu escolhi esse tema. Porque eu pensei ontem, pô, vai ser um anime de mordomo. Só que aí eu fui procurar, não tem muito anime com mordomo. Aí eu botei maid junto. Tem sim. Como assim? Tem Black Butter, tem Kimi Garuji, tem sim, Hayate, mas não o suficiente. Ah, pensando bem, como só vai ser uma música, talvez esteja pra todo mundo. Mas eu boto mordomo e maid e fica tudo certo. Okay. Posso mudar meu tema? Eu vou mudar meu tema também, não é? Fala, qual que é o teu tema? O meu, animes que você não viu. Eu não vi? Peraí, como assim, animes que eu não vi? Não, que a pessoa que escolheu não viu. Ah, legal. Escolheu, eu não vi, mas minha filha, que não viu. Mas minha... Ok, pode ser, gostei. Eu não vi, mas minha filha viu e é muito bom. Luke, você vai mudar o tema eu mesmo? Eu vou mudar. Eu vou botar animes que tem um ninja que usa roupa laranja, que tem a Haruka Kanata como uma cena de e eu quero essa palavra inteira do... Ok, eu vou colocar desse jeito. Esse é pior daquele do anime de Deus. Eu só quero entender. Luke, só por curiosidade, tem Haruka Kanata em outros animes. Eu só tenho que ver se esse anime tem alguém vestido de laranja. Poderia ser animes onde o protagonista se veste como o gari. O cara tem que ser ninja com vestido de laranja. Não sei que anime é esse, mas é... Ok, Nayara, por favor. Ah, eu acho que eu vou ser bem simples, animes mecha. Ok, Carlírio. Como tema eu vou sugerir temas musicais de animes de drama. Ai, que gente, super geralzão, né, gente? Onde anime de drama, mas tudo bem. Vai escolher 400 músicas, né, Carlírio, pra isso. Tem uma boa gama. Ah, do jeito que o Kaliro escolhe, o Kaliro bota anime de drama como comédia, eu não sei mais qual anime escolher aí, não. Tá difícil. Luke, boa noite pra você. Boa noite, boa noite. E o meu tema vai ser bem simples, que é animes de fantasia medieval. Já foi fantasia de vários tipos, mas especificamente medieval. Que não sou na época medieval. Exatamente, animes exatamente. Medieval que não passam na época medieval. Meu Deus! Que não tenha fantasia. Eu posso escolher Gnosag, ter o cara. Ou então, animes de fantasia medieval que tenham dragões. Dragões. Dragões, tem que ter dragões obrigatoriamente. Não, não tem, só animes de fantasia medieval mesmo. Que não são fantasia medieval. Bem. Tô brincando. Então, pessoal, a gente tá terminando. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui, agradecer a todo mundo que ouviu esse ano. Desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esse cast, se você está ouvindo no dia que saiu, então hoje é dia 21 de dezembro, é um domingo, e hoje o Anime Portfólio completa 6 anos de existência. Aê! E em homenagem a um outro blog que vai completar 8 anos de existência amanhã, o tema final não vai ser uma música de anime, vai ser uma música de um filme, na verdade, que é o tema do Poderoso Chefão, em homenagem ao meu amigo Carlírio, que amanhã vai ter seu blog completando 8 anos de existência. Que vai ter que bom. Meu Deus. Chipando, chipando a pena. Chipando, ai, sim, fique com... Vejam os posts especiais que vai ter no blog do Carlírio por causa dos 8 anos. Eu vou postar, tá, gente? Beijo. Isso, pessoal. Tem um post de uma pista lá, irado. Gostei de Meca, licença. O cara que escreveu, ele escreveu. Pô, peraí, tem um leitor de trap também, de cafinha. Só quero lembrar que era pro Bebop ter um post lá também. Surprise, motherfucker! Pô, será uma honra. Posso ter. Cara, eu mandei o DM pra você no Twitter. É que tem alguns vídeos que eu não entro lá, cara. Pop e o Twitter não funcionam na mesma frequência. Tem que mandar um e-mail, Carlinhos. Usa o Facebook, cara. Usa o Facebook. Então é isso. Até ano que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Alô. Onisama.